você fez aqui no seu carro. 5:30 da tarde com trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia custa de 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. No ar, estádio 97, oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode. Beba com moderação. Também amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. E o oferecimento do McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, Mac Fritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite, tá no ar, estádio 97. Sejam bem-vindos, boa tarde. Salve, salve, boa tarde. E aí, cambada? Opa, chegamos. Beleza. Salve, cambada. E aí, mano? Que isso, mano? Tá tudo bem? Você tá numa pasta de dente, tubo de pasta de dente, cara? Como se fosse, Sombra. Ah, é? Hoje eu não tô com a minha mesinha fantástica. Hoje eu tô parecendo que eu tô dentro de uma jaula. É verdade. Onde você tá, mano? Tá preso, mano. Você foi preso. Então vamos alimentar os macacos na jaula. Vamos falar de Corinthians, não? Deus. Corinthians, seu bem. Se quiser uma banana, eu vou. Catal. Ah, voltou! O espírito! É. O beija voltou. Cadê? Espírito caceta, velho. Isso aí, meu Deus. O beija voltou. Meu Deus. Beija no ninho hoje. Beija me embarque. Meu Deus. Treino no ninho hoje, é isso? É. Ô, Domênico. Ah, treino no ninho não. Ô, Domênico. Férias, hein, velho. O Alan Ruschel voltou primeiro com o beija. Aqui na vida. O Alan Ruschel voltou de você. Voltou primeiro com o beija. Todos resolvidos, né? Resolveu todos aí, beija. Ah. Agora tá aqui na área, mano. Vocês vão aguentar. Acabou teu sossego, Motinha. Acabou a paz aí, seu trouxa. Ai, nossa senhora. Ele tava com saudade, viu, velho? É. Ele vivia falando nos corredores. Ele liga todo dia. O Benja, ele falava ajuda assim, ó. Pô, vocês ficam me tirando sarro, mas não é igual o Benja, velho. Eu gosto que o Benja é mais russo, tá ligado? É porque vocês tiram sarro, eu humilho. É diferente. Ah, é legal isso. Coitado do Motinha, cara. Nossa, é verdade, não é a diferença. Ah, leva pra casa. Nossa, tem lugar aí na tua casa, leva ele. Isso. Nossa, tomara que mesmo, caia um raio agora no Rio. Olha, então vamos começar nas manchetes, onde, né? Porque hoje o Mano diz que tem que fazer a unha e cabelo. Ai, ai, ai, ai. Você vai não, jogo, vou pro mano? Jogo, porra. Você vou pro mesmo? Jogo, vou pro Engenhão, tô indo pro Engenhão. Ah, aí sim, hein, velho. Que é nóis, irmão, que é raiz, parceiro. Eita, legal, mas tá indo com quem, sozinho? Lógico, mano, aqui a caminhada é sozinha, eu e Deus, irmão. Ah, é. Vai ser preso, hein, mano? Lembra do último jogo que teve lá que os corintianos foram. Não, mas o Beija tá lá. Você vai sentar onde aí? O Beija tá lá pra salvar ele. Tá indo de credencial. Vai sentar no meu colo, né? Senão ele chora. Só que, peraí, Benjamin, só que no você Rio... Você da polícia do Rio, Beija? O Benjamin não vai pro jogo porque tá chovendo, ele tá com friozinho, bichola. Mas eu acho que no Rio, eu não sei se a questão é você conhecer alguém da polícia. É conhecer quem manda no morro. Ah, entendi. É diferente. Aí você precisa, lá é um pouco um negócio diferente. Saber, né? Quem é o dono da biqueira ali em volta do estádio. Né? Mas vamos. Nada, mano. O Engenhão é logo ali, mano. O Rubinho, você esquece que ele morreu, viu? Morreu. E o Sabiá foi preso. Saber quem pode te passar a visão aí, meu mano. Então vamos lá. Hoje o Corinthians, uma leve pressão, né? Uma leve pressão, tá escalado aqui, hoje vai com o Cássio, vai com o Fagner, Balbuena, Pedro Henrique, o Guilherme Arana, o Gabriel, o Maicon e o Rodriguinho, o Jadson, Romero e Jô, esse é o time aí que vai ter que aumentar hoje, né? Olha. Seis pontinhos tá atrás. Com, tá com cheiro de arroz queimado. Ô Bento, a parada é a seguinte, irmão. A vantagem diminuiu aí, o Corinthians hoje tem uma vantagem de 6 pontos aí pro segundo e pro terceiro lugares aí do Campeonato Brasileiro, que respectivamente são Palmeiras e Santos. Mas o Corinthians, ele pode fazer voltar essa vantagem para 9 pontos. Só depende dele. Só que o Corinthians, ele precisa jogar uma bola que ele jogou no primeiro turno. Nesse segundo turno, o Corinthians, ele tem empurrado com a barriga, tá apresentando futebol sem vergonha. Que diante do Botafogo hoje, o Corinthians consiga jogar aquele futebol que jogou no primeiro turno e volte a liderar o campeonato de forma... Empate hoje não pode ser descartado como um mau resultado, não. Se o Corinthians empata, a vantagem volta para 7 pontos, que é a vantagem que persistiu durante boa parte do Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians hoje ele vai sentir também aí a ausência do Pablo, né, mano? O Pablo parece aquele carro bonitinho, Bento, que não sai da concessionária, irmão. Tá com o Pablo também crônico, precisa... Né? O que tá acontecendo? Será que tem que dar uma parada e dar esperar uns meses para voltar bem ou não? Ah, mas te falar, hein, Bento. Na boa, mano. Cada lesão boba, mano. O cara parece o Valdívia da zaga, mano. Qualquer coisinha, o cara se machuca, o cara se espreguiça e se contunde, porra. Precisa renovar o contrato, né? Então, isso que eu renovar o contrato, depois acaba que assinou, tudo, acerta né? tudo. É. Mas tem jogador que quando você renova, aí muda. Aí, às vezes não melhora, às vezes piora. Se acomoda, né? Sombra é que, o problema, Sombra, é que o Pablo, não é questão de renovar. É questão que o Corinthians precisa comprar ele. E tá cheio de clube de olho nele. O Flamengo parece ter interesse, o Cruzeiro tem interesse. Enquanto não acertar a situação dele aí, não é renovar o contrato, é comprar o cara. Quanto falaram que até o Porco e Leiloca estariam interessados. Mas não sobra, aí muda o cenário. Então já era. Mas aí muda o cenário, viu, gente? Não muda não, porque o empresário do Pablo esteve recentemente lá na França, foi lá conversar com o Bordeaux a respeito dessa situação. O Bordeaux falou, o valor de 3 milhões de euros é estipulado pro Corinthians se quiser comprar. O Bordeaux também, que não é trouxa nem nada, viu que o zagueiro veio pra cá e começou a jogar bola. O Bordeaux viu que houve uma valorização do cara. Se o Corinthians por algum momento não comprá-lo em definitivo no término do empréstimo dele, que é no final do ano, o Bordeaux falou que o preço dele não é 3 milhões de euros, passou pra quase o dobro. Tá girando em torno de 5,5 a 6. É. Será que o Palmeiras ou o Flamengo ou o Atlético Mineiro ou qualquer outro clube que queira pagar o Pablo... vai pagar essa quantia de 6 milhões de euros? Olha, é muita mano, grana para um zagueiro. O Zé Fontinha me disse o seguinte: que a Leiloca toparia pagar. Então já não, que ele é bom zagueiro, Sombra. Que ele é bom zagueiro, eu não vou discordar. Eu acho ele muito bom zagueiro. Mas o Palmeiras, por exemplo, ele pagou 5 milhões de dólares ou de euros no Borja, que é o centroavante do time. O Deverson custou isso também, não foi? Ou o Borja custou mais? Não, o Borja foi mais, tá louco. O Borja acho que foi quase 10, não foi? O Borja foi quase 33 de reais, né? E o Deverson então, deu quase 10 milhões de reais. Ô, mano, mas então, mas o Deverson custou 5 milhões de euros, né? O problema é que o Palmeiras tá perdendo, talvez perca pro ano que vem, meio do ano. Mina vai embora. Não vai antes? Ou antes. Pode ir no começo do ano. Se for no começo do ano, o Palmeiras precisa de um zagueiro. O Alexandre Matos assegurou que ele só sai depois da Copa, Dudu. Então, tem acertado já isso aí, viu, Dudu? O problema é que vai perder um zagueiro importante, né? Ô, mano, mas o Corinthians tá acenando que vai comprar ele ou não? O Corinthians, ele disse que tem um interesse, Motinha. Inclusive, não tem por que o Corinthians também comprá-lo agora, sendo que ele pode segurar esse dinheiro até o final de novembro, que é quando o Corinthians tem que manifestar, de fato, a vontade de ter o jogador em definitivo e exercer o direito de compra. Não tem por que o Corinthians antecipar isso. O Corinthians, ele recebeu uma quantia do Maicon. Não, mas o Motinha, o Malcom, aquele atacante que jogou aí, que era da base do Corinthians, o Bordeaux comprou os 15% que era do Corinthians, que ainda pertenciam ao Corinthians, por 4 milhões e meio de euros. Ou seja, sobraria na mão do Corinthians ainda 1 milhão e meio de euros, se ele quisesse quitar o Pablo. O Corinthians, ele não usou esse dinheiro para comprar o Pablo em definitivo. Vamos ver agora no término do empréstimo para ver se o Corinthians exerce ou não esse direito de compra. Eu compraria porque 3 milhões de euros no Pablo, eu acho que vale a pena pagar. É praticamente uma barganha. Você compraria, Benja? Ah, cara, 3 milhões de euros, não. Mas como não, Benja? Corinthians tem... Benja, mas hoje em dia o mercado de zagueiro tá difícil, velho. Vocês perguntaram? Vocês me perguntaram, eu tô dando minha resposta. Sim, o Pedro Henrique tá jogando muita bola, o Balbuena tá bem. Cara, quer ir embora, vai. Entendeu? Não. É bom zagueiro, concordo. Tá jogando muito bem no Corinthians. Mas olha, não é o fim do mundo, não. Se tiver outras prioridades, acho que tem que gastar num atacante bom para o lugar do Jô, que deve ir embora. Tentar trazer mais um cara aí pro ataque e acabou, cara. Agora, 3 milhões de euros para um zagueiro é muito. Ainda mais para um clube que hoje que não tem dinheiro. Ainda mais para um clube que não conseguiu pagar o Carlinhos, que era 500 mil reais em 9 vezes. Então, cara. Ah, mas o Pablo tem mercado, hein, Benja? Mais de 10 milhões de reais no Pablo também tá caro, hein? O Corinthians pagar 3 milhões de euros no Pablo, não tem como recuperar esse dinheiro depois. Tem esse menino, o Pedro Henrique tá jogando muita bola aí, a menina da base do Corinthians. Ó, o Marquinhos, ela da base, tá aí, ó, na Europa, voando. Você disse que não teria por que o Corinthians aí comprar o zagueiro, porque não recuperaria esse dinheiro. Não falei que não teria por que. O Motinha falou, você compraria? Eu falei, hoje não, iria para um atacante. Mas o Pablo, Benji, ele tem 26 anos. É, tem outros clubes brasileiros que disseram que tem interesse, mesmo que esse valor seja maior do que 3 milhões, caso o Corinthians não exerça o direito de compra. É, eu acho que o Corinthians ele deveria investir até pensando em fazer negócio com o Pablo. Por mais que ele já tenha 26 anos, ele não é um atleta velho. Se o Pablo faz mais uma boa temporada aqui no Brasil, a chance dele poder ser vendido aí, como o Kleber foi naquela oportunidade, o zagueiro que passou pelo Corinthians, como o Felipe também foi, eu acho que é gigante. E lembrando que o Balbuena só passou a jogar bola no Corinthians depois da chegada do Pablo. O Pedro Henrique tá jogando com o Balbuena, os dois estão jogando muito bem. O Pablo tem 26 anos, cara. É mais um que o trabalhou Pablo... na lavoura, então, hein, velho? Debaixo do sol. Tá estragado, hein, velho? Ele tem 26 anos, ele nasceu na Etiópia. Ô, seu Bento. Pablo não parece aí de Nancy? Pouco, hein? Ó, você deu a escalação do Corinthians aí, seu Bento. Acho que nada mais justo que você dar a escalação do Botafogo, porque afinal de contas o Botafogo hoje é Brasil. Botafogo vem a campo com o Gatito Fernandes. Arnaldo. Igor Rabelo. É verde, hein? Vitor Luiz. Vai. Aí meio campo vem com o Rodrigo Lindoso. Matheus Fernandes. João Paulo. Bruno Silva. Pimpão. Brenner. Técnico. Botafogo, campeão, desde 1910, os heróis de cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és. Você viu como, ó, pra vocês verem como vocês são tapados, o Botafogo já mudou até o negócio do hino. Não é mais 1910, é 1907. E eu quero ver gritar aí amanhã quando o Corinthians tiver ganhado dentro do Engenhão, cambada de trouxa. Hoje, a chance de ter um apagão no Brasil é enorme. Porque vai ter de secador ligado a partir das 8 da noite. Pode torcer mesmo, cambada de trouxa. Eu quero ver amanhã a carinha de bunda de vocês. Né? Agora é o seguinte. Quero ver. Agora é o seguinte. Vamos às estatísticas. Estatística. Eu gosto de estatística. Eu gosto. Ih, rapaz. Porque... Fala aí, Sombra. O que é? Os outros três grandes de São Paulo venceram na rodada. Apenas 8 oportunidades aconteceu isso. Aconteceram apenas 8 vezes a questão dos 4 grandes ganharem numa única rodada de Campeonato Brasileiro dos pontos corridos. Isto posto. Contando que os 4 estejam disputando o mesmo campeonato, Série A, né? Fizemos as contas. E chegamos, excluímos os anos onde Palmeiras não estava e Corinthians não estava por questão de rebaixamento. Foram excluídos esses anos. Certo. Tá certo? Que é justo. Aí juntou todas as... Se não são os 4, estariam só 3. Tá. Excluímos também todas as rodadas onde houve enfrentamento entre os grandes. Sim. Porque aí você não tem 4 jogos. Sim. Não é verdade? Lógico. Chegamos a 286 rodadas. Da 286, em apenas... 8 rodadas, os 4 grandes venceram na mesma rodada. Isso significa uma porcentagem de quanto? Isso dá 2,79% de chance de vitória. São estatísticas. Nem 3%. Pode, estatística não entra em campo, irmão. Estatística não vale porra nenhuma. Olha... Quando eu quero dizer isso, quer dizer, o Corinthians não tem como ganhar? Lógico que tem. Mas essas estatísticas dizem que hoje é muito difícil o Corinthians sair com uma vitória. Pode empatar. Sim. Pode empatar. Tá? Não tem. Não, mas, Sombra, é mais grave do que essas estatísticas que você disse aí, é o futebol que o Corinthians é apresentado. Eu acho que o Corinthians hoje, se ele quiser realmente aí brigar pelo título... Independente do placar, ele tem que mostrar a vontade de que ele quer ganhar o campeonato. Porque nos últimos jogos do Corinthians, ele tem sido um time muito contido, um time muito apático e até certo ponto submisso. Eu não acho que isso daí é postura de time que quer ser campeão, não, cara. Mas eu acho que o Corinthians ele até pode agredir um pouco mais, RG. Eu acho, claro, hoje tem que ser cauteloso, porque o campo tá pesado. É realmente um jogo aí que tá jogando fora de casa. O Botafogo vinha bem no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem que ser inteligente hoje. Mas, por exemplo, diante do Grêmio, o Corinthians teve uma postura extremamente defensiva. Mas não mostrou em momento algum que iria ganhar o título. Mas tá com a voz trêmula aí, mano. Tá com a voz trêmula aí. Isso é uma mudança. Negativo. Isso é uma mudança de comportamento ou é uma queda técnica do time no segundo turno? Eu acho que é a segunda opção, RG. O Corinthians ele não tem apresentado o futebol que jogou no primeiro turno. Eita. Ô, Benja. Oi. Você acha que o Corinthians pode perder esse título? É, poder pode, por que não? Mas não acho. Eu discordo do Mano, eu não acho que o Corinthians está sem vontade, não. Ah, o Corinthians no primeiro turno jogou tanto, matando. Não era a realidade do Corinthians. A realidade do Corinthians é outra. É. E o time atingiu o auge muito cedo. E não dá para se manter assim. Agora, eu continuo achando que tem que jogar com inteligência. Pra mim, o jogo contra o Grêmio, o Corinthians jogou direitinho, o empate não era mau resultado, tá certo? E hoje tem que jogar com inteligência, tem que ganhar, óbvio. Mas não tem que ir pro desespero, que nem aquele jogo contra o Bahia, que o Cássio vai lá pra área tentar fazer gol de cabeça. Aquilo era ridículo, aquilo não era o Corinthians. Aquilo era ridículo, aquilo mostrou aquele jogo, um nervosismo que não tinha antes. Então não tem, tem que jogar tranquilo, com calma, não pode mudar. Gente, faltam 9 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. O Corinthians não pode mudar o jeito de jogar. O Corinthians está jogando igualzinho jogava no primeiro turno, só que o Corinthians sempre criou pouco. Mas quando cria, a bola entra. Agora tem criado, a bola cria pouco e a bola não tem entrado. É ter calma. O que precisa é o Rodriguinho e o Jadson, que estavam jogando pra caramba, jogar um pouquinho melhor só. Se os dois jogarem um pouquinho melhor, tá tranquilo. Não tem que mudar, pouquinho não. Melhor? O Mano é afobado um demais. Pouquinho melhor? O Mano é aquela geração de corintiano que não pegou os 23 anos de fila, que até quando é líder e vai ser campeão, os caras reclamam. Nossa, chamou de Nutella. Então, quando jogar, você falou, o Rodriguinho tem que jogar um pouquinho melhor, é Nutella, o Jadson jogar um pouquinho melhor. Só de brincadeira, Botinha. Oi. Tô jogando não nada. Não é Nutella, não. Não é Nutella, não. É o quê? É um oceano de Nutella. Nossa senhora! Eu não sei se o Benja tem acompanhado os jogos do Corinthians. Talvez não. Porque o cara falar que o Jadson precisa melhorar um pouquinho, o Rodriguinho melhorar um pouquinho, então não tá vendo os jogos. Pai do céu. Não é, o Mano quer, eu também gostaria que 38 rodadas o time jogasse igual, que todo mundo jogasse igual. Isso não existe. Não existe. Em nenhum campeonato, nenhum time do planeta. Não dá pra manter o nível. O cara... Pera só um minuto que eu tô falando, porra. Eu tô tentando te poupar do ridículo que você tá passando. Aí. O mano acha que é videogame, que vai jogar 38 rodadas assim, não dá. Nossa, que deitado. Ele é afobado. Vamos lá. O Nariga acha que é normal a campanha que o Corinthians tem apresentado. Então vamos lá, vamos passar números. Porque já que o Sombra falou aí de estatística, eu acho que é legal a gente também passar pro Benjamin. Vale, eu acho que ele não tá. Eu acho que ele não tá detalhando o fato. Você acabou Benjamin, de falar pro Sombra que estatística não entra em campo? Não, e não entra de fato, mas eu tô pegando o presente do Corinthians. Então, se você parar pra analisar... Não, você não tá entendendo. Benjamin, analisa os números do Corinthians. O Corinthians no segundo turno, ele já fez 10 jogos. O Corinthians, ele tem 12 pontos no segundo turno. De 10 jogos, ele fez 12 pontos. 3 empates e 4 derrotas. Benjamin, é um aproveitamento de 40%. É um aproveitamento muito baixo. O Corinthians, se ele quiser manter o título aí, brasileiro, ele precisa de um aproveitamento de 50% no mínimo. No mínimo para atingir a meta matemática para que ele assegure o título. Ou seja, se ficar nesse empate aqui, empate ali, que você está conformado a toda rodada, o Corinthians não é o campeão brasileiro, Benjamin. Simples assim. Eu não estou conformado, eu só estou falando que os números do Corinthians do primeiro turno, eles são irreais. Aquela eu concordo, isso, concordo. Mas o do segundo turno agora, também é irreal, Benjamin, está muito abaixo. O problema é que não dá para manter o que manteve lá. Gente, o Corinthians vai ser campeão brasileiro com um time mais ou menos. A campanha... Vou ter que ser realista. A campanha no segundo Se você do pegar os times do Corinthians campeão... Se você pegar os times, os títulos décimo do Corinthians quinto. Campeão brasileiro, esse talvez seja lá, talvez um empatado com o de 90 e tal. É um time mais ou menos que deu certo. Não dá pra querer mais, gente. Faltam 9 rodadas. Não dá pra mudar o estilo do jogo. Ah, muito triste isso. Mas eu não estou exigindo, Benja, que tenha um aproveitamento do primeiro turno. Eu estou exigindo que tenha um aproveitamento melhor do que está apresentando no segundo turno. O primeiro turno teve mas não está dando. Porcento, foi muito acima, eu concordo contigo. Mas o aproveitamento de 40% está muito abaixo. Você precisa ter um meio termo. O Corinthians deveria estar na casa hoje, no aproveitamento de 50%, 55%, estaria ótimo. Não precisava ter um aproveitamento de quase 90% como teve no primeiro turno. Mas cair da forma como caiu aqui para 40%, eu acho que é muita coisa. O Corinthians ele não tá jogando nada. E se quiser ganhar o título brasileiro, vai ter que acordar agora. Tá bom, então. Falou. Ô, mano, mas é isso. Sabe diga, Sobrar. Sabe no que são paulinos, corintianos, santistas e palmeirenses concordam? Concordam que a nova linha de aperitivo Santa Helena é show de bola. Composta por bandejas de amendoins em porções individuais ou sortidas com 6 sabores. A nova linha aperitivos é a escolha certa para assistir os jogos do seu time do coração, reunir a galera no churrascão, curtir com a família e até nas festas de fim de ano, né, mano? Ah, com certeza, meu amigo Sombra. Nas bandejas, hein, ó, só entram amendoins selecionados e todos são embalados de forma especial, sem contato manual. Ó, é como se no futebol nem o goleiro pudesse colocar a mão, rapaziada. Ninguém toca no seu amendoim a não ser você mesmo. Isso ajuda a fazer com que os amendoins fiquem mais fresquinhos e crocantes por muito, muito, muito mais tempo. É como a Santa Helena diz, Sombra. É da plantação pra sua mão. É isso aí. Se você tá se perguntando quais são esses amendoins que vêm nas bandejas, vamos lá. Tem o amendoim japonês, o crocante colorido com aquela casquinha deliciosa e o sem cobertura torrado e salgado ou com sabor. Nova linha de aperitivos Santa Helena, o melhor do amendoim, experimente. Abraços para o palmeirense Alberto e também para os tricolores Rafael e Kelly da distribuidora Marzil, tá bom? Ah, abraço nossa, a todos tricolor. Aí, beleza? Aí isso mesmo. Você vai pro jogo agora, mano? Sombra. Oi. Eu tô indo, Sombra. Eu gostaria de me despedir, inclusive, aí de vocês. Um bom abraço jogo, pro Benjamin, mano. Amigão. Ó, amanhã eu tô de volta no Estádio 97, comemorando mais uma vitória do Timão. Valeu! Você vai lembrar de mim durante o jogo. Ei, vou mandar um monte de zap pra vocês aí. Ele vai só com 3%, 3%, 3%, 3%. Olha, não liga, não liga o aplicativo pra ir embora do engenhão, não, que você vai cair no meio do engenho de dentes, você vai ver o que é bom, aí, viu, mano? É nóis, irmão. Qualquer coisa, tamo pede junto. Socorro aí, mano. Diga, narigudo. Tamo junto. Valeu, mano. Tchau. Valeu. E o... E o Cristiano Ronaldo se igualou ao Messi, hein? Pela quinta vez eleito o melhor jogador do mundo. Olha aí. Merece, né? Merece. Tem 5 vezes. Empatou com o Messi, que também foi eleito 5 vezes o melhor do mundo. Ah, mas o Cristiano merece. Boa. Ele é o melhor, né? Saiu agora a premiação, né? Acabou de sair a premiação, não é isso? Saiu agora, mas já saiu. É, ganhou de novo. Saiu os 11, Sombra. Ah, os 11? É, o goleiro ficou o Buffon. Lateral direito, Daniel Alves. Sérgio Ramos, Bonucci e Marcelo. Modric, Kroos e Iniesta, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. É a seleção da FIFA atuar. Tem bastante do Real Madrid aí, né? Tem. Bastante, né? O Sérgio Ramos, o Modric, o Kroos, Cristiano Ronaldo, o Toni Kroos. E o... E é isso aí, o Marcelo. Marcelo, 5. Marcelo. 5 jogadores. 5 do Real Madrid na seleção, né? Bastante. Tá bom, então. Tá. Continuando com as manchetes do Estádio 97, mas antes, um recado de Nissan. Olha só, amigo, marque na sua agenda neste mês, você vai sair de Nissan Zero. O Feirão Nacional Nissan está de volta e agora com 100% da tabela Fipe no seu usado. E olha só essas ofertas. Nissan Kicks SL, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil com taxa zero. Você ouviu? Taxa zero em 24 vezes. É isso mesmo, sem nada de juros. E Nissan Versa 1.0S com pequena entrada de R$ 4.900 e saldo em 60 meses. Você acha que acabou? Que é isso? Tem mais! Promoção outubro de vantagens Nissan, um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Cadastre-se no site outubrodevantagensnissan.com.br e ganhe uma exclusiva cristalização de para-brisa para melhorar a visibilidade ao dirigir o seu carro. É isso aí, passe numa concessionária Nissan, faça um test drive e aproveite a edição 100% tabela Fipe, tá bom? Quem testa, compra a Nissan e não esqueça, pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan! Continuando com as manchetes do Estádio Santos. 97. Santos! Deixa a cara da RG. Aniversário hoje do rei, Pelé, 77 anos. Beleza. Parabéns, Pelé. Beleza, mas olha... E aí, muito bacon aí, velho? RG... Bacon pra caramba. Ontem, quase 4.500 torcedores estiveram lá. Hein, pouca gente na vila. Belo público, hein? E os que foram ainda encheram o saco do Lucas Lima, encheram o saco da galera lá. Dá pra entender. 1-0 só contra o Atlético Goianiense, gol do Ricardo Oliveira. Mas tá aí, G, 6 pontinhos. Precisa ânimo. O que que tá acontecendo com a torcida? David Cup falou que ameaçou mesmo pedir demissão. E aí, G? E hoje já teve mais uma treta, só pra acrescentar, né, RG? Que a diretoria que queria que os jogadores voltassem terça-feira, né? O Levi foi, deu folga até quarta. Sim, os caras. Bom, mas aí, o Levi tem. Daqui a pouco o Levi volta só depois do carnaval. É, então. Aí deu folga até quarta, parece que rolou uma treta lá. Isso tem sido normal com o Levi. Parece o Domênico com ele. Nossa, você é rancoroso, bicho. Cara, eu não sou, só tô. É muito rancoroso. Só tô comentando só. Ah, e aí, eu ouvi, né? Não sabia que foi você, só tô comentando também. Fala aí, R. Apesar da diferença. Saudade do Dodô, velho. Apesar da diferença ter caído para 6 pontos aí do líder. Ô, seu Bento, toda ação provoca uma reação, velho. É, não tem jeito. Por que que a torcida não vai? A torcida já não tem o costume de ir na Vila Belmiro. E com esse futebol, com esse comportamento que o Santos tem tido ultimamente, a tendência é diminuir mesmo. Mas é muito estranho isso, RG. Lá nos 80, 90, o Santos, às vezes, numa draga... Você lembra? Depois daquele time de 94, que foi campeão paulista? De 84? 84. O Santos, até Robinho e Diego, mas passou por uma fase que não ganhava mais nada, não sei lá. Mas a Vila Belmiro tinha públicos maiores. Pode parecer impressão minha. Não, muito maior. O Santos, que vive uma fase muito melhor do que naquela época, com 4 mil que a gente pagava, vamos fazer festa do Energia na Veia lá. Vai, com certeza vai. É verdade. Com certeza não, vai dar mais. A rádio tem mais. É que o público morreu, tá, velho. Os velhinhos, tudo se... Mas é futebol. O futebol, ele provoca isso. Não adianta você rebuscar no tempo e buscar o comparativo. É hoje, a situação é hoje. E hoje a situação do Santos, ela é complicada. Hoje o torcedor santista, ele está lamentando o quê? Pega os 3 últimos jogos do Santos. Antes desse jogo de ontem aí, que o Santos venceu. Sport. Mas continua 6 pontos do Corinthians. Ah, mas calma. Calma. Sport, Ponte Preta e Vitória. O que aconteceu? O Santos disputou 9 pontos, ganhou 3 pontos. Ok? Nesses 3 jogos. Antes de ontem, sim. Sim, nos 3 jogos. Ganhou 3 pontos. Esses 3 times ontem, todos eles perderam. Aí você fala, Katsu... E aí? Entendeu? Não, Domênico, um time que quer ser campeão brasileiro não pode. Se dá o luxo, não, né, pode gente? Perder para esses times que o Santos perdeu. Mas, o Corinthians perdeu, o Palmeiras perdeu, o São Paulo também perdeu. Mas você não está entendendo. Não pode. Não pode, porque. Não pode, eu tinha dito aqui, antes de Santos e Palmeiras, eu tinha dito: o que vai decidir esse campeonato são os últimos clássicos. Vocês devem se lembrar disso. Sim, então. Então, o Santos teve uma sequência para fazer 12 pontos antes de começar a pegar clássico. Vai jogar agora com São Paulo. Agora começam os jogos e que, meu, é difícil você apostar. Como é que você vai garantir que o futebol que o Santos está, ele vai atacar o São Paulo? Ele vai ganhar do São Paulo? Não sei. Não ganha, RG, não, RG. Fala bem. O Corinthians que é líder, o Corinthians líder isolado do Brasileirão, perdeu em casa pro Vitória, que estava na zona de rebaixamento. Exato, perdeu em casa pro Atlético Go, que estava na zona de rebaixamento. Empatou, tudo bem, teve um gol legítimo dado, com o Curitiba lá no primeiro turno também empatou. Cara, acontece. Sim, mas agora olha... o Santos foi no Allianz e ganhou do Palmeiras. Mas Benjamin, olha a pontuação. Mas olha a pontuação que o Corinthians. Eu não esperava que ganhasse do Palmeiras. Olha a pontuação que o Corinthians fez no primeiro turno. Quer dizer, então se dá o luxo. Não, mas tudo bem. Você tá falando CCC. Se o Corinthians tivesse ganho do Atlético Gol e do Vitória em casa, que eram dois resultados óbvios. Tava aí. É que sim, todos os times têm muito Cs, né? Sim, Benjamin. Tá demais, mas eu não posso ficar me pautando nos outros. Eu tenho que falar do meu time. O meu time. Ah, você tá jogando videogame com o mano. Vocês acham que a vida é um videogame, velho? Nossa senhora. Pra você fica muito cômodo você soltar essas parábolas. Não é assim. Ah, cômodo o quê? Eu tô acabando de falar que o Corinthians perdeu pra 2 times na zona de rebaixamento jogando em casa? Que cômodo. Ué, mas o problema é do Corinthians. Eu tenho que me preocupar com o meu time. Sim, mas. O meu time é que não pode perder ponto pro Atlético Goianiense. Meu time não pode perder ponto pra Ponte Preta. Mas não perdeu, o Santos ganhou ontem do Atlético Goianiense. Ah, mas e o primeiro turno, Benjamin? Perdeu pontos, porra. Caramba, RG, todo mundo perdeu ponto. RG, mas peraí, a torcida do Santos tá chorando também, mas tipo, ano passado foi vice-campeã, esse ano tá lutando ainda, tá lá em terceiro. Quarto, vai, fica terceiro, quarto, segundo. Não, tá bom. É tão ruim assim. Não, tá essa bom. Comparação, mas, peraí. Ah, pera. Porque o São Paulo também ganhou tudo e aí foi lá vice-campeão de Libertadores e chegou lá segundo ou terceiro lugar no primeiro ano, depois em 2009, quando o Flamengo foi campeão. Você tava feliz? Não. Ô Mota. Não, mas, é normal, mas, você mas ganha torcida, os títulos, você quer continuar ganhando. Mas isso é o primeiro abandonar, dos últimos, é. Mas a torcida abandonar sim. Ah, mas não é questão de abandonar, Mota. A questão é de você demonstrar. A questão é de você demonstrar a sua ira, a sua revolta por um time que não está reagindo dentro do campeonato. É claro, se você vai perguntar, você prefere estar sendo todo ano disputando, sendo vice-campeão ou está lutando para não cair? É claro, eu quero todo ano ser vice-campeão. Eu não quero estar lutando para não cair, porque uma hora você cai. Sim, e se você é todo ano... Nossa, RG, que coisa profunda que você falou agora. Parecia o Modesto Roma agora. Olha, olha. Só depois ele reclama. Depois reclama, seu bem. Não, olha a frase do cidadão. Eu prefiro lutar... Eu prefiro todo ano ser vice-campeão do que lutar para não cair. Uma salva de palmas para ninguém. Que saudade bem, dessas pérolas. É, eu tô respondendo São pro frases Mota. Assim que mudam o futebol. É, eu tô respondendo pro Mota. Ainda com relação à torcida do Santos... Parecia o Mota. Lembra? Lembra, Sombra, aquele dia que o Mota perguntou pro cara, vem cá, você acha que é melhor ganhar ou perder? É isso, velho. Mas ele continua perguntando. Aí veio o Modesto, Sombra, e os caras enchem o saco do cara. Aí, ó. Ainda com relação à torcida do Santos. Você agora virou intelectual do futebol, é isso? Agora vai. Eu não! Eu não virei intelectual de nada, mas se você falar, eu prefiro ser vice-campeão do que brigar pra não cair, puxa vida. Não, você pensou o fim de semana inteiro nessa frase. Não, eu só estou respondendo a uma pergunta. Ei, Dodô. Eu só estou respondendo uma pergunta. Hoje do domingo. Ó, pera, deixa eu falar, ué. Você levanta a bola e quer ficar tocando ela na rede? Calma. Lógico que é assim o programa, porque não dá tempo de alguém argumentar, fica um falando em cima do outro, né? E daqui a pouco a discussão termina. Aí é legal, né? É. Filho da mãe. É legal pra caramba. O cara me pergunta, você prefere, você é revoltado porque o seu time é vice-campeão todo ano? Pô, lógico, eu prefiro ser vice-campeão do que estar disputando pra não cair. É óbvio. Mas se você ficar muito tempo só disputando vice, você ficar disputando muito tempo vice e não ganhar, os negros ficam putos depois. Mas a tendência calma, Sombra, que daqui a pouco ele vai vir com a frase. Mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Calma que é o grande finale. E ainda com relação à torcida do Santos aí, cara. Da demissão do Levir, né, falando nisso. O pessoal da torcida do Santos queria que o Levir fosse demitido. Mas vem você com a piadinha. Os jogadores não queriam. A maioria venceu, cara. Nossa, o Sérgio Louco que me mandou aqui, ó. Isso aí. Sérgio Louco é santista. Nossa, Sérgio Louco tá nessa, hein? Maldade, hein? O legal maldade. É. Mano, 4 mil pessoas piadinha, aqui na Vila Mariana. Piadinha Mandado, retroativa. É. Legal, vou bater palmas. Sérgio. Não, mas ela é boa. A piadinha é boa. Ela é boa. Maldade. Estádio 97 tem um oferecimento da ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Sai de Atlântica, do tamanho do seu sonho e do seu bolso. Conheça o decorado, acesse saideatlântica.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Oferecimento do Buscapé. Quer ofertas de A a Z, sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. Continuando com as manchetes do Estádio 97, seu Bento. Vamos lá, vamos a nós, vamos a vocês. A nós! A vocês! A nós! Vocês! Vamos lá, América, ver você nojento aqui. É a salvação do Brasil. Eu quero ver você nojento aqui. É a salvação do Brasil. Ah, três vitórias. Fala aí de nós. Três vitórias ontem. Falei nada. Que saudade desse psicopata. Falei nada. Olha, psicopata. Onde foi lá, pegou esses coitados aí que tá do seu lado. Lava a boca pra falar. Ah, 2x1, tirou o pé. Isso é uma vergonha, hein? Para, nós jogamos com os reservas. Podia ter sido histórico lá. De brincadeira, posso falar inteiro. Viu? Ó, eu não tem pico agora do Palmeiras, Vieira. Fala aí. Dá uma segurada aí. Nossa, fala aí. Do Palmeiras, seu Palmeiras. O meu? 98. Ô, Domênico, vamos lá. O Palmeiras, 3x1. Três vitórias consecutivas. Certo. Folguinha até quarta-feira, 2 dias de descanso. Só joga segunda, hein? Só trabalhou hoje lá o William, o Michel. Só na próxima Bastos. Segunda, é verdade. É, joga na segunda-feira que vem. No Allianz. Com quem? Cruzeiro. Cruzeiro, boa. É isso aí. Olha, o seu Bento e meus amigos, o Palmeiras, né, fez um primeiro tempo mais ou menos. Teve a oportunidade de sair perdendo, inclusive, numa jogada do Grêmio cara a cara com o Praz, mas aí o Mike conseguiu se restabelecer e conseguiu tirar do jogador do Grêmio, não lembro o nome dele, acho que era o Michel, né? Acho que é. Não lembro. Bom, enfim, aí o Grêmio teve essa grande possibilidade Arroio. De abrir o marcador. Mas o time do Grêmio é aquele time mais reserva que só jogou, por, acho que o Luan e mais só um. Só o Luan. Né? Só o Luan. E o time do reserva do Grêmio é realmente ruim, né? Fraco. Muito ruim. Conseguiu segurar o time do Palmeiras no primeiro tempo, ficou a 0-0. Jogo fraco no primeiro tempo, mas aí o segundo tempo, o Palmeiras teve aí uns 25, 30 minutos de jogo, que era pra realmente ter feito 4, 5 no Grêmio. É. Teve a possibilidade, teve um pênalti que o juiz não marcou, que quando já tava 1-0, teve um pênalti claríssimo e o juiz fez vista grande lá e não deu, né, o pênalti. É. Na sequência fez um golaço Moisés lá, né? O Dudu também teve esse chute aí que tá mostrando agora aqui no nosso facebook.com. Sim. Teve a felicidade de bater bem, inclusive resvalou no jogador do Grêmio e tirou praticamente o goleiro da defesa, né? E aí o Palmeiras saiu ganhando. E quando sai ganhando no campo adversário, o time do Grêmio tentou se abrir muito e deu a chance pro Palmeiras matar. Aí, cordas, aí né? Acabou de matar, né? Aí matou o jogo, jogou bem. Hoje, de todos os times que estão jogando, é o time que joga melhor de todos esses. Não sei se isso é um mérito ou não, porque eu vejo que a maioria dos times do Brasil estão com futebol fraco, né? Futebol muito fraco, né? Se você pegar a maioria das partidas aí, são realmente de um nível técnico muito abaixo do que a gente pode imaginar ou do que poderia ser, mas os jogadores também, todos eles vão embora do Brasil, os melhores. O que você pode esperar do Campeonato Brasileiro? Você pode esperar isso daí mesmo, né? Nível técnico baixo, jogos fracos. Mas, apesar disso tudo, como o Corinthians fez no primeiro turno, né? Fez um turno maravilhoso e jogava bem, inclusive, nas suas condições técnicas, o Palmeiras é o time que vem saindo melhor aí nos últimos jogos. Hoje é o time, é o melhor do turno. Se o Botafogo vencer hoje, e espero que vença, o jogo que pra ele falta, né? Ele fica primeiro lugar e o Palmeiras fica em segundo lugar do turno. Então o Palmeiras vem fazendo um turno muito bom. Vem subindo na hora certa. Acho que poderia ter subido um pouco antes, né? O problema é que fica bem claro na minha cabeça, e não precisou muito não, hein, pra acontecer isso, pra ficar claro na cabeça do torcedor, é que os jogadores deviam estar puto com o Cuca. Porque não é possível, é o mesmo time, é o mesmo elenco, são os mesmos jogadores. Nada, né? E aí do nada, você começa a ter uma evolução muito grande. O Keno agora é o titular, não é? O Keno foi jogando muito. Mas ontem, o Keno não era valorizado na época do Cuca. Ele punha de vez em quando. Nem o Borja. Né? Nem o Borja. Não, pera. O Borja entrou só na última partida que fez gol. Essa que ele jogou de titular porque o William machucou. Sim. Senão talvez o William jogasse ontem. E o Borja ficaria no banco. O William é mais importante do que o Borja. O Borja cresceu dos renegados do Cuca, só falta o Felipe Melo jogar. E o Felipe Melo deve ter a oportunidade dele, Benjamin, porque... E o Roger Guedes, o Roger Guedes tá afastado. Tá. O Roger Guedes que era um dos jogadores que o Cuca gostava, né? Mas físico mental. Felipe Melo, agora. Felipe Melo tá lá no banco quietinho, né? O Felipe Melo tá quieto, mas o Felipe Melo pode ser aí o jogador que vem a aparecer na escalação do Palmeiras nesse jogo contra o Cruzeiro na segunda-feira que vem. Porque o Bruno, ele tomou o terceiro amarelo. O Bruno Henrique não joga esse último jogo, o próximo, né? E talvez possa ser o Felipe Melo venha atuar nesse setor aí. Sim. Palmeiras é o time que ele jogou, né, Dodô? Como assim? É um ex-time do Felipe Melo. Felipe Melo jogou no Cruzeiro naquele ano da Tríplice Coroa. É verdade. 2003. É verdade. É isso aí, se bem lembrado. Vai jogar contra o seu ex-time, né? E o Palmeiras vem vindo, né, cara? É assim, o Palmeiras não tinha pretensão mais do título. O Palmeiras chegou a ficar 16 pontos do Corinthians. O Palmeiras ficou muito tempo a 12, a 11, a 10 pontos do Corinthians. Entregou muito cedo, né? Então, entendeu? Agora, hoje Libertadores, a realidade véio. É uma só. O Corinthians não vem jogando porra nenhuma, vem caindo. Não é que vem caindo de posição, mas vem caindo na pontuação. Ele poderia estar muito melhor na pontuação. Né? Ele não vem subindo, vamos dizer. Vem deixando de subir. E o Palmeiras está ganhando seus jogos. Tá ganhando seu jogo. Hoje está a 6. Amanhã pode estar a 9, pode estar a 7, pode estar nos mesmos 6. Tudo depende do que vai acontecer hoje. Acho que o Botafogo vai surpreender o Corinthians hoje, porque o Botafogo... Não ousa desmerecer as acho que não. Sabe por quê, Albert? Não, eu acho, porque o Botafogo precisa hoje vencer. E outra, se o Botafogo vence hoje, passa o Flamengo, que é o rival dos caras. Ele tá na rabeira do G6. Entendeu? É a oportunidade dos caras de passar. E não só passar, como também tentar beliscar essa quarta vaga aí, ou pelo menos beliscar aí a pré-vaga de Libertadores, né? Hoje ele tá a última vaga da pré. Então, se ele perde hoje, fica complicado, porque o Vasco tá chegando, e aí a coisa pode... É, lógico que vai querer. Hoje o Botafogo vem pra ganhar o jogo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que o Botafogo vença, porque a gente sempre almeja uma coisa maior lá na frente, né? E o Botafogo vencendo, ele vai chegar a 47 pontos. Então, pro Palmeiras que se dane. Temos 53, vambora. Seria muito melhor que o Botafogo vencesse, é evidente, né? E vamos ver o que vai acontecer. Evidente. O campeonato pode ficar aberto. Mas seria muito gostoso se o campeonato ficasse aberto, né? Assim, o campeonato estava totalmente. Eu sei que o Benjamin não gostei. Mas a verdade é que o campeonato, boa parte do tempo, né, Benjamin? Ele ficou muito. Que brasileiro tá sem tão sofrido, sal. Ele merece até um entretenimento maior. Sombra. Ele ficou emoção, sem sal. Né? É. Mesmo sombra. Porque o Palmeiras tem um confronto contra o Corinthians. Então esses 6 pontos podem virar 3, né? Então é isso que pode dar uma empolgação pro campeonato. Eu só penso na alegria do povo, cara. Nossa. Que você vai sair candidato. Sombra. Mas o jogo-chave pra mim não é hoje. É. Do Corinthians? O jogo-chave pra mim é domingo. É. Contra a Ponte Porque Preta? Hoje, ó, eu vou dizer um negócio pra você, um empate hoje, na minha opinião, tá ótimo. Lógico que tá ótimo. Porque vai 7? Diminuindo... Vai ficar 7, Benjamin? Vai diminuindo o número de rodadas, vai ficando cada vez mais difícil. Sim. É, acontece o seguinte, o que não pode é nesse fim de semana... O Corinthians perder pra Ponte. Esse, pra mim, é o jogo, não é hoje. É, porque o Corinthians... Ah, mas entrega... A ponte, Motinha, tá no desespero. Tudo bem, mas a Ponte tá no desespero. A Ponte tá lá embaixo. É verdade, já fica mais difícil. E esse jogo contra a Ponte Preta, pra mim, é muito mais importante. Um empate hoje, eu vou dizer um negócio pra você, um empate hoje e a vitória domingo contra a Ponte... Pra mim, o Corinthians tá com praticamente o Depende, título na mão. Porque aí ficaria, vamos supor que aconteça isso, Benjamin, ficaria 7. E se o Corinthians vencer, vai a 10. Se o Palmeiras vencer, o Cruzeiro volta ao 7. Ficaria 7, é isso. Vai mantendo, né? 7, aí Palmeiras e Corinthians se enfrentam. Se o Palmeiras ganhar... Aí cai pra 8 rodadas. Se o Palmeiras vencer o Corinthians, vai ficar 4, faltando 7. E aí não depende mais do Palmeiras. Ele depende de 2 tropeços do Corinthians. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro. Então. Em casa. É isso que nós estamos fazendo um cálculo aqui, que o Benjamin falou, se empatar hoje não é ruim. Se empatar, fica 7. Se Corinthians vencer Ponte e Palmeiras vencer Cruzeiro, fica 7. Fica 7. Aí o próximo confronto é Palmeiras e Corinthians. É. Aí depois, mesmo que o Palmeiras vença o Corinthians, sombra lá, na Itaquera... Caiu 4. Então... 4 e faltando 5 rodadas. Isso. Não, faltando 6. 5. Mas tudo 33, bem também. 34, mas essa 35, conta 36, aí. 6 rodadas, isso? 6. 6 rodadas dependendo de 2 tropeços. Aí, depois de Palmeiras e Corinthians, ambos jogam difícil. Fora. Realmente, o Benjamin tem razão. É difícil. É difícil. Não é nada. Mas é difícil. Que eu tô falando. Agora, não dá pra fazer uma conta também que só o Corinthians perde tudo. Agora tem um detalhe, né, Benjamin? Mas essa é a conta que traz mais emoção. Essa é a conta que vocês querem. É que traz paz e amor e alegria ao povo. Conta do amor. Paz e amor, caramba. É, paz e amor e alegria ao povo. Também tem outro lado. É melhor que ração pra criança. Se o Corinthians perde o jogo... Nossa, eu achei que esses 15 dias que eu não fiz programa com vocês, 15? Vocês teriam mudado. Esses 115 dias. Eu achei que vocês teriam mudado. 115. É, sabe? Não, é ódio, é ódio. O Marcão nem tava aqui, velho. É sede de vingança. Que nada. Nossa, que triste. Nesse mundo tempo, tá precisando mal. O Marcão apresentou o Marcão. Marcão já engravidou. Marcão vai fazer um ano de programa, meu. Você nem sabia disso. Pô, Marcão engravidou? Engravidou. Pô, parabéns, mas Marcão vai ser mãe. Agora eu vou mostrar pra você a perninha da criança que eu vou. Deve ser perninha mesmo, não tem a dúvida. Benjamin, tem a nossa transexual aqui, que é o Vieira. Vai ter o brioche. Agora tem um detalhe, né, Benjamin, também, né? Por outro lado também, tudo bem, o empate é muito bom pro Corinthians, não é sensacional, mas é bom. Agora, se o Corinthians vence hoje, acho que o campeonato vai pro saco. Não, acho que se vencer hoje, acabou. Não, não. Se vencer hoje, acho que começa, já não tem mais jeito, não. Ao contrário... Agora, se o Corinthians se perde hoje... Se perde hoje, pega. Deprim, e mesmo assim, o Corinthians vai ter que ganhar da Ponte, que não é um jogo difícil. Ele é um jogo, pro Corinthians, teoricamente, não. Sei lá. É, se você for ver primeiro contra o cara que tá em rebaixamento, é mais fácil do que o Palmeiras contra o Cruzeiro, que é o primeiro contra o quinto. Então, assim, se o perde hoje, fica seis. O Corinthians ganha a Ponte, o Palmeiras ganha o Cruzeiro, fica seis. Palmeiras e Corinthians se enfrentam. Podendo, sim, cair pra três, aí o campeonato fica realmente totalmente aberto. Fica mesmo. São seis rodadas e o Palmeiras depende de apenas um único tropeço do Corinthians. E o Corinthians pega o Flamengo ainda lá. Tudo bem, o Flamengo não tá com essa bola toda. Vai, vai que é legal. Mas que é assim, eu não tô lembrando dos confrontos assim difíceis do Corinthians, beleza? Você tem a tabela aí. Eu não vou lembrar agora. O Corinthians pega, acho que o Flamengo ainda, que é de jogo difícil, vai, vamos pôr assim, né? Flamengo tem mais. Depois o Corinthians tem mais clássico que Santos e Palmeiras. É. Tem um a mais. Como é que é? O Corinthians tem um clássico a mais. Que é o São Santos. Paulo ainda? O Corinthians. Não, o São Paulo já foi. Já foi. Então quem que é? Não, o Corinthians tem um clássico a mais pra fazer. Clássico que Santos, é mas time não, grande. Jogo grande. Jogo grande. Já tá falando de jogo grande. É, jogo não, grande. O Corinthians tem o Flamengo ainda. É. O Flamengo. Só o Flamengo. Ô, beijo, vai que é legal o Flamengo. Agora, só pra terminar com relação ao Palmeiras, o Palmeiras está sondando a possibilidade de uma contratação do David, que é o atacante lá do Vitória, né? É, David. Existe essa sondagem, já está monitorando há um tempo aí. Pode ser que no final do ano venha aí uma contratação do David do Vitória. Eu honestamente, eu não lembro do David jogando. Mas, desculpa, o Benjamin talvez até. Eu também não lembro. Juro, eu não lembro. Aliás, esse jogador era de onde? Ele foi. Não, ele é do Vitória. Quer ver? Ah, é um menino lá, o rapidinho do Vitória. É bom? É. Não sei se não, eu já ouvi falar nele. Ele fez outro dia um bom jogo contra o Santos também. Ah, esse David acabou com o Santos na Vila Belmiro. Olha, vocês estão falando. Desculpa, só repassando. Só repassando, vocês falaram que o Corinthians só tem mais um jogo grande? Não, eu queria saber. A mais. Quais que são Santos, os jogos? Que Santos e Palmeiras. Porque o Corinthians também pega o Galo. Sim. Opa. É jogo grande. É jogo grande. É, pega o Fluminense. Tem um a mais, pode ver aí. Tem um a mais. Pega o Fluminense, é jogo grande. É jogo grande. É. Gente, mas todo mundo tem jogo grande. Depende. Não, ninguém daqui pra frente tem jogo fácil. Mas o Corinthians tem um a mais, Benjo. Bom. Ô, Sombrinha, eu vou pro Engenhão. Então tá bom. Mas amanhã eu tô aqui, meus problemas estão resolvidos, o som tá perfeito, graças a Deus. Eu voltei pra espizinhar a motinha, velho. Que saudade disso. Nossa, eu vou lá pro Engenhão, porque se não sair cedo hoje, não chega lá. Tá um dilúvio aqui no Rio. E você já conhece todos os caras, né? 157, Marcola, todos esses nomes aí, né? Então, pra livrar o Mano aí das tretas, fica, né? Fica com o celular ligado, que o Mano vai te ligar, hein, bicho? Só nossa, nem fala. Aí, Benji, fala. O que deu errado na sua previsão sobre o Mano Menezes e o Lucas Lima? Não, o Lucas Lima eu não errei. Não, quem falou que eu errei o Lucas Lima? Não, você não errou. Tô perguntando se é assim. O Mano Menezes eu errei. Mas pra poupar... Que feio, hein? Pra poupar... Não, eu vou te falar. Eu errei, velho. Agora, pra poupar umas pessoas, mais pra frente aí eu conto o que aconteceu. Tá bom. Porque beleza. Se eu contar agora, ninguém vai acreditar mesmo, então não adianta. Então beleza. Mas deixa eu passar. Te deixa traíram? Passar os te meses. Traíram? Não, não, não, não foi a mim, não. Não, não foi a mim, não. É que se eu contar o que acontece, às vezes dá nisso. Daqui uns meses eu conto. Eu já aprendi isso. Deixa isso. Não esquece a cabeça que eu conto. É nóis. Então tá bom. É nóis? É nóis. Valeu, pessoal. Beijão. Valeu. Até mais. Beijunda, Dodô. Valeu. Abraço. Beijunda. Dodô. Vamos falar do Extra, Dodô. Ah, Extra, meus amigos. Começou o festival. Tá tão felizinho hoje. Felizinho. Você hoje tá com um olhar de mais esperança. Vou te contar uma coisa pra você aqui. Se acontecer o que eu tô esperando, eu vou falar uma coisa pra você. Não, peraí, feliz, antes de falar dessa. Não, muito feliz. Se acontecer, não. Não, se acontecer o que você tá esperando. Eu não vou ficar nojento. Não. Eu vou ficar insuportável. Ai, meu Deus. As pessoas não vão me aguentar. Nego vai desligar rádio. É melhor desligar. Tô falando sério. Se é um time, um certo time, é melhor desligar. Nossa. Então é melhor, ó. Usante. Não. Oh, foi uma indireta pra você, torcedor aí do Avaí, viu? Então, olha, se acontecer, eu vou ficar extremamente, não é pouco, extremamente insuportável. Começou o Festival da Cerveja no Extra, meus amigos. E tá chegando. Pra você, apreciador da cerveja, vai adorar a variedade que o Extra tem pra oferecer. Já tá de olho lá no retrovisor. É. Temos todos os tipos de cerveja. As Pilsens, as Premiums. Você gostou dos Pilsens? Eu gosto dos Pilsens da Premiums. É legal falar Pilsens, né? Pilsens. As Premiums e também as especiais. É só escolher a sua. Olha só, RG, você que adora uma cerveja. Tô prestando atenção. Skol 269ml. De 2,59 por apenas 2,07 cada. Fala mais. É, olha só. Boêmia Long Neck. Essa você gosta, RG. 355ml. De 3,53 por apenas 2,47 cada. Fala mais. Cerveja Império Lager. 2,75ml, RG. De 3,49 por apenas 2,09. É, cada uma, viu? Cara, Brahma Extra 600ml. De 6,65. Por 5,32 cada. É louco. Cerveja proibida por uma Malte. 600ml. Essa aqui que é a canela de pedreira? Canela de pedreira. Essa aqui? Canela de pedreira. Cerveja proibida. De 6,49 por 5,84 cada. É louco. Cervejas, meus amigos, para você escolher e aproveitar. É isso mesmo. Vai economizar. Vai no Extra. Mas atenção, beba com moderação. Vai pro Extra. Lembrando que você manda a sua cornetada, a sua musiquinha, a sua zoeira, seu recado, a sua crítica, a sua observação, o seu comentário de torcedor, você manda aqui nos nossos corneteiros do estádio, o número é 943-530-150. Repita. 943-530-150. Repito de novo. Repita de novo. 943-530-150. Manda aí, tá bom? E olha, deixa eu dar um recado. Vai, Copa do Mundo, já estamos respirando aquela coisinha de Copa do Mundo, né? Tá chegando no fim do mês, já, né? Faltam meses, não, daqui a um ano, não, nada, falta meses. Muito menos. É 6, 7 meses aí pra Copa do Mundo. E você ainda não se programou pra viajar pra Rússia? Eu vou te dar uma dica. Consulte a Estela Barros. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. E eles têm várias opções de roteiro já separados por fases. Para você que quer assistir só a primeira fase, tem. Para você que quer assistir as quartas de final, semifinal e final, também tem. Se quer assistir a Copa inteira, então é com a Estela Barros Turismo. E todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. E tudo com assessoria de guias brasileiros e guias russos falando português, hospedagem nas duas principais cidades-sede, Moscou e São Petersburgo. Ligue agora pro time de atendentes da Estela Barros. O Fábio tá lá com uma galera sensacional para te atender. É o 2166-2250. Atenção, 2166-2250. Se não der para você ligar agora, liga depois, amanhã de manhã. É. Mas ó, não deixe de armar com a sua família, com seus amigos, ou de repente mesmo você gosta de fazer aquela viagenzinha, aquela coisa mochila nas costas, né? Mochileiro. Quanta gente não quer dar aquela de mochileiro, quer ver a Copa? Então vai lá, 2166-2250, você pode ligar agora e pegar informações. Uma delas é que você pode parcelar em até 8 vezes no boleto. E mais... O primeiro que fechar pacote pra Copa, o primeiro que fechar pacote pra Copa agora, a partir de agora, na Estela Barros, vai ganhar par de ingressos pra ver show do YouTube. Aí sim, caramba, aí sim, hein? Aí sim, hein? Caramba, velho. Cobiçado esse show, hein? Então vai lá, 2166-2250, tá bom? O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo, seu Bento. Ah, o Tricolor. Boa, meu Deus, eu te amo, Tricolor. É bom. Chupa, seu Zante. Chega aqui na segunda-feira, viu, Sombra. Cínico. Você. Cínico. Legal ver os caras felizes, né? Cínico, seus mentirosos. Eu tava preocupado com isso aí. Ah, vai de caralho. Vai pro inferno, meu. Como você vai pro inferno? Que isso? Também, meu. Você é escroto, seu. Vocês estavam tudo com cada escroto. Eu nem pensei em fazer uma cara. Imagina, você é escroto. Eu sei. Você é escroto. Vejo grande não cai. Vejo sorriso na... Cai. Olha, a gente gosta... É, seu Bento, eu tô... Realmente, você tem razão. Croto. Olha, não, mas tem razão. Para, seu porque assim, falso. Olha aqui, ó. Como assim, falso? Para aqui, ó. Sombra, você, Marcão, tudo cabisbaixo e vários meses. Isso é triste, isso é muito chato. Estoque, foi legal, foi legal. Preta baixando. É, porra. Parem de xingar. Estoque já preta baixando. Não, foi gol de mão, foi gol de peito do prato. Foi mesmo, todo mundo falou. Foi gol de peito, do Cássio, isso aí. Bela vitória no Flamengo. Mas olha, sério pra você, em relação a esse gol aí, cara, eu precisei ver 20 vezes ou mais. Eu consegui ter uma... E olha, acho que até agora eu não tô convicto de quem foi... Tanto que nenhum jogador do Flamengo reclamou. É, ninguém. O Diego Alves foi o único que, assim, deu uma reclamadinha, levantou a mão. Mas só pra falar que fez e já era. Mas a bola bate no pé do flamenguista e vai pra... Entendeu? Por isso que fica confuso o lance. Não, o zagueiro do Flamengo, ele chuta no prato, bate na coxa, desvia no antebraço e entra. É muito difícil. Mas teve cara da imprensa comparando esse gol do prato com o lance do jogo. Pelo amor de Deus. Não dá. Pelo amor de Deus, né? Mas peraí, ele foi, vamos dizer, parecido, não vou dizer que foi igual. Parecido por quê? Mesmo gol, né? Mesmo ângulo, talvez, né? É que ele vai entrando. Ele vai entrando, o outro também. A posição ele do é prato. Bem parecido. É. Mas o João ele leva assim, a mão. Né? O João ele leva a mão na bola. Sim, não dá pra comparar. Um tá mais recolhido, o outro tá com a mão mais aberta. Ele, aí é que tá a diferença. Um tá com a mão aberta. O problema é que é difícil. O outro tá com a mão só que encolhida. O João, ele leva o braço em direção. Tá meio recolhido, só sei acho, lá. Só Domênio, que, por exemplo, no lance do Jô, é nítido que bateu no braço. Esse não... Eu juro pra você, Soma, que eu assisti ontem. Olha, é complicado. Eu já vi, olha. Eu vi um cara falando que bateu na mão. Eu não vou lembrar agora qual desses. É nítido que bateu no braço. Esse não, eu juro pra você, Soma, que eu assisti ontem. Olha, é complicado. Eu já vi, olha. Eu vi um cara falando que bateu na mão. Eu não vou lembrar agora qual. Gaciba falou que não foi. Não, eu não sei quem que eu vi. Falando assim, realmente bateu na mão. Gol irregular. Aí depois, acho que o Paula, aquele árbitro que eu não gosto também. Paulo César de Oliveira. Tava lá falando do Palmeiras, do Grêmio. Mostrou o gol do São Paulo e ele falou, realmente gol irregular, hein, com a mão e tal. Aí depois viu o Garcia falando que não foi. É. E o Marcão, tô sendo sincero, cara, tem que ver várias vezes, cheguei numa conclusão, cara. Com imagem. Então, assim, talvez aquele problema de, com a imagem a gente consegue... Não sei se vai ter essa depende do ângulo toda, cara. Pra ver qual o ângulo depende que vai time, ser mostrado, cara. E não adianta. Hoje eu fiz um acordo com a CBF, atender um pedido do Tricolor. Antecipou o jogo. O dia 4 de novembro, São Paulo e Atlético Goianiense. Seria dia 6. Então o Cueva pode jogar ele jogando, né? Meteu a bola na cabeça do Hernandes. Cueva demais. No final do jogo, né? Mais uma vez o Sidão ali com duas belas defesas. Já demais. Tinha feito uma no já primeiro tinha. Tempo, cara a cara com o Everton. Só no primeiro tempo ele já merecia o cachê em dobro. 37 pontos, tá aí dando aquele... Já foi, né? Nas minhas contas, faltam 9. Pô, 9 em 8 jogos? E vou te falar, eu acho que vitórias em 9. Nesses 3 próximos jogos do São Paulo, que é o Santos agora no Pacaembu, Atlético Goianiense fora e Chapecoense no Pacaembu de novo, já mata, né? Pelo menos 7 pontos. Pelo menos. E o São Paulo precisava muito dessa vitória ontem contra o Flamengo. Muito! Sério? Não acredito! Ué, muita gente falando que empate tava bom. Quem é esse muita gente? Vocês mesmo estavam especulando sexta-feira. Empate! Eu falei isso! Puxem a gravação pra ver se em algum momento eu falei que o empate era bom! O senhor Marcão, por exemplo, falou o seguinte. Olha, eu acho... Santos... Se tivesse que analisar o jogo do Flamengo e o jogo do Santos, eu achava que era mais fácil fazer os 3 pontos contra o Santos do que contra o Flamengo. Mas em momento nenhum a gente não acreditou na vitória. O que foi dito aqui é que o empate não seria de todo mal. Sim. Uma coisa é... Pra mim o seria empate não mim, se... sim. Não, peraí. Um empate, falamos aqui que o empate não seria de todo mal. Mas não acho. Que o empate seria um bom resultado. É que o São Paulo tinha perdido o São Paulo, exatamente. Eu não acho. O Flamengo era muito importante. Então, mas o Sombra falou que tinha que pontuar, acho que... Tinha que fazer 5 pontos daqueles 3 jogos. Conseguiu? Você lembra? Você falou? Aí lembro. Eram 5... Era antes do Fluminense, né? Quem que foi? Era Fluminense, conseguiu Flamengo 6. E Santos. Na minha opinião, tinha que conseguir 5. Conseguiu 6, né? Não perdeu do Fluminense. Perdeu. E depois, não. Falta mais um ainda pra dar? O próximo falta mais um jogo. Tá. Era Fluminense, Flamengo e Santos. Precisava de 5 pontos. Bom, 3 conseguiu, né? Então, e Dorival? Um empate na próxima rodada contra o Santos. Aí faria 4. Aí sim eu te digo, não é uma coisa horrorosa. Você sabe por quê? Porque se você for ver, se você pensar em 45 pontos... Os caras estão se matando lá. O São Paulo precisa de 1 ponto por rodada. Sim. Tá? Hoje, pra se livrar, a projeção indica... 45 pontos. Hoje, a projeção 45. Hoje. Mas pode alterar 45, 46. Tá? 8 pontos. 46. Pra ficar tranquilo, né? Pra 8, ficar tranquilo. Então, se o São Paulo empata contra o Santos, o que é um resultado que é perfeitamente clássico, né? Normal. Clássico regional. O São Paulo iria a 38. Não tem como, como voltar à zona de rebaixamento, porque o primeiro da zona é o Vitória com 33. Meu, os caras lá embaixo estão matando, velho. Mesmo que o São Paulo perca, o São Paulo tem 37. Também não entra. E se o Vitória ganhar... Deixa eu ver aqui, o Vitória que vai jogar contra... Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, o Vitória joga contra... Em termos, recebe uma certa baba. Atlético Goianiense. Deve ganhar. Mas aí tem os outros, né? Você tem o Avaí. O Avaí recebe o Grêmio. Deve ir em reserva. Mesmo com o Grêmio reserva. Reserva. Por que reserva? Porque os dois jogos são nas quartas. O Avaí tá entre o jogo da quarta-feira em Guayaquil e a outra quarta em Porto Alegre. E tem o Sport. Então. O Sport recebe o Curitiba. É, aí um mata o outro também, Sport e Curitiba. Sport um não atrapalha tá, o outro. Sport que não tá bem. É. Eu vou te falar, ó, pelo menos um ponto. São Paulo tem que jogar por pelo menos um ponto. É. Não precisa da loucura da vitória. O jogo que é? É Santos e São Paulo ou São Paulo e Santos? São Paulo e Santos. Mano, São Paulo e Santos. São Paulo. É. Aí depois, na sequência, aí o São Paulo pega, quem? Pega o Atlético Goianiense. Lá. E depois a chave. Jogo esse que foi antecipado. Aí aquele que. Aí esse é aquele jogo que tem que mandar três. Mas é, se o São Paulo e Atlético Goianiense, que empatou no Morumbi no primeiro turno, a essa altura, o São Paulo tem que ganhar, não importa onde for, seja o jogo. Sem Júpiter. Não importa. E depois o São Paulo recebe Chapecoense no Pacaembu. Sim. Cuidado com a Chapecoense. Não, mas a gente vai ter que se livrar do rebaixamento. Eu avisei, jogo, ó. Mas vocês podem lembrar do que eu falei quando o Corinthians pegou no primeiro jogo do turno. É, eu falei o que eu falei? Eles ganharam dos caras, eu falei o quê? É, o time... Olha o que tá acontecendo aí. Perdemos, olha o que tá acontecendo aí. Não, mas... Nós já fizemos. Mas olha o Corinthians, olha o Corinthians aí. Olha o Corinthians. Lembra que eu falei, Margão? Foi, sim, Domênico, agora mas você tem que ver que o Corinthians já tem as contas erradas com Deus. Lá, né? Entendi. Ele já não tem lá, né? Tem crédito. Já nasceu sem crédito. Tá sem crédito. Porque quando Deus faz aquele jantar de domingo, faz aquele almoço de domingo... Não tem crédito. Já não é vencendo convidado. Mas por que você tá falando? Na mesa das crianças. Mas por que você tá falando isso, companheiro? Não, essa conta, viu, Marcão? Essa conta não fecha desde 1910. Mas ainda com relação ao jogo de ontem aí, não foi diferente do que o São Paulo tem feito nos jogos em casa. É, com exceção ao jogo do Sport, lá que o São Paulo jogou mal, mas venceu, contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo, aí o São Paulo impôs seu ritmo de jogo, partiu pra cima e ganhou, cara. E... muito diferente do que vem fazendo fora de casa. Com relação à escalação, Mota, até sei o que você vai falar aí, que o Hernanes realmente tem que jogar de meia. Mas assim, com essa formação do Dorival... no 4-1-4-1, você ou sacrifica o Hernanes ou sacrifica o Cueva. Porque é o seguinte, nessa formação, o Dorival ele não abre mão de jogar com dois caras abertos para poder pegar os laterais do time adversário. Então o que acontece? Ou ele joga com o Cueva de armador ou ele joga com o Hernanes. Quando joga Cueva e Hernanes, o Hernanes, pelo fato de ter jogado já de volante durante muito tempo na sua vida, ele prefere colocar o Cueva de armador e coloca o Hernanes um pouco mais atrás. Como o Jusilei entrou na vaga do Lucas Fernandes, ele colocou o Jusilei para fazer o segundo volante, colocou o Hernanes para fazer a meia e colocou o Cueva para fazer o lugar do Lucas Fernandes. Só que é o seguinte, o Cueva ele não gosta de jogar aberto pelas pontas. Tanto que a gente, há um tempo atrás aqui, já estava até falando, porque ele não tem condicionamento físico para poder acompanhar a lateral e ficar fazendo isso durante os 90 minutos. Então mas ele não se sente confortável. Mas vou te falar uma coisa, o Cueva... pelo amor de Deus, o Cueva... não, mas não pode mudar a escalação de ontem. Tem que continuar até concordo, o fim. Tem que continuar até o fim. Agora, Jusilei não pode sair desse time. O São Paulo tem que achar os seus resultados, no máximo até os 20 do segundo tempo. Sim. Porque passou dos 20 do segundo tempo, começa o cai fisicamente. O Cueva e o Hernanes, os dois caem fisicamente. E o Jusilei também. O Jusilei ontem no segundo tempo. No primeiro tempo ele voou. E aliás, eu vi muita gente falando ontem, porque o Dorival tirou o Jusilei do time. Não foi o Dorival que tirou o Jusilei do time. Ele mesmo se tirou do time. Porque todo mundo viu que o Jusilei estava fora de forma, estava acima do peso e não estava conseguindo acompanhar os jogadores do ataque adversário. Então agora, esse chá de cadeira que ele tomou fez bem para ele. Ontem ele entrou com vontade e, aliás, vou falar Pra mim foi um dos melhores em campo. Pô, na minha opinião, ele, o Hernanes, o Cueva e o Petros também jogou demais, cara. E o Sidão. Ah, mas os zagueiros foram bem também. O Arboleda não espirrou uma bola. Tempo perfeito. Os zagueiros foram bem. Ah, mas o Rodrigo Caio, pra variar, ele deu uma bola no primeiro tempo no meio ali. No primeiro tempo ele quase cagou tudo. Mas no segundo tempo foi perfeito, São Paulo. E agora, vou falar aí pros antes aí que fica, porque o Dorival, não sei o quê. O segundo gol do São Paulo é uma jogada clara É claramente uma jogada ensaiada. Isso aí foi feito no treinamento de sexta-feira. Foi fechado pra imprensa. Presta atenção. Presta atenção. Eu peço pro Sérgio. Eu peço pro Sérgio aí se de repente. O treino foi fechado? Cadê o momento, Fofarrão? Foi o Dorival arrumou uma namorada. Presta atenção. Eu quero que vocês analisem o lance. Cadê brincadeira? Eu quero que vocês analisem. Eu quero que vocês analisem o lance. Eu quero que vocês analisem o lance de forma imparcial. O Sidão, ele tá com a bola. Ele lança na cabeça do Militão. Militão escora de cabeça pro Cueva na corrida. Isso aí não é por acaso, é treinamento. E o Cueva vem e cruza na cabeça do Hernani. Sidão que foi bem de novo, hein? Se tiver aí depois, Sérgio, põe no ponto o segundo gol do São Paulo. Eu quero que esse Zante aí fale que foi bom. Porque o Dorival é ruim. Cara, é ruim. Que ruim, rapaz. Leco, ruim. Tem que fechar com o Jusilei, tem que comprar o Jusilei. Sim, olha, o Jusilei foi quanto? Gigante na entrevista. Vai pagar quanto? Ué, mas o Jusilei não é importante? Você é importante. Você acha bom pagar 30 milhões no Jusilei? Você acha que vale a pena? Mas São Paulo tiver dinheiro. 30 milhões? É, a multa dele na, a multa dele lá na China. 30 milhões de quê? De reais? Eu não sei se os caras vão converter isso aí pra dólar ou em pulo. Vem cá, o fato, peraí. O Jusilei, ele fez ontem uma ótima partida. Mas isso não significa que porque fez uma ótima partida ontem que vai chegar lá na China e falar quanto vocês querem. Então, pelo amor de Deus, não é assim. O São Paulo também só chegou nessa pindaíba financeira porque fez muita bobagem. Fez muita bobagem, comprou muito jogador errado, pagou caro pro jogador que não devia. É isso mesmo. Tanto bem que tem no futebol tem uma certa loteria, você nunca sabe quando o jogador vai dar certo. Vai vingar. Por mais que você ache, não, mas esse vai dar certo. Você lembra? Não é assim não. Hoje eu vi uma postagem aí do irmão, do Marcos, um tal de MB10, um tal de Maurício. Ah, o MB10, Falando assim, não tem chance do Hernanes dar certo, porque veja bem, ele há muito tempo já não joga nada, blá blá blá blá. Ah, é? É melhor a contratação de São Paulo no ano, é o Hernanes. Verdade. Até gol de cabeça. Você vê que o cara é raçudo, né? Você viu a hora que ele fez técnica, o gol? Tem técnica, raçudo, é. Pô, você entendeu? Eu acho que foi a melhor contratação. E o São Paulo, você honestamente com vocês falar. O São Paulo sem o Cueva cai demais. Sim, muito. Se o São Paulo não tivesse hoje, Sombra, dois jogadores, um que contratou, um que já tava, que é o Cueva. E o Hernanes? O São Paulo tava ferrado. Tava ferrado, ferrado. Falando sério. Tava fora, tava fora. O Hernanes fez, dá graças a Deus que ele não foi embora no meio do ano. O Hernanes fez a diferença. A coisa ia ser complicada. Ainda bem que a gente não deu ouvido, ainda bem que não demos ouvido a pessoas que queriam ver o Cueva fora. Olha, sinceramente. É, senhor Mota. O Cueva é importantíssimo. Medir a cabeça, Eu concordo em parte com o Domênico. O Cueva é importantíssimo, mas eu acho que quem deu esse up no São Paulo foi o Hernanes. Olha o gol, a hora que ele faz o gol. Se tem a chance de perguntar quem salvou o São Paulo, Hernanes. Eu acho que ele jogou um jogo ruim, que ele tava morto. Ah, olha, não vamos esquecer das assistências do Cueva, vocês estão loucos. Então, mas é por isso que eu tô falando. Sombra, mas eu acho que o cara que salvou o São Paulo foi o Hernanes. Mas é por isso que eu tô falando, Vieira. Futebol coletivo. Quando o Dorival escala esse meio de campo aí com Marcos Guilherme, Lucas Fernandes, Cueva e Hernanes, não tem como, cara, você jogar essa formação, a não ser que o Dorival volte pra aquele 4-4-2. Ao invés do 4-1-4-1. Pra se salvar, Marcão. Pra se salvar é agora, tem que ser assim, cara. Concordo, mas é que tá. Mas quando o Dorival escala esse time, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando ele escala esse time com Lucas Fernandes, Marcos Guilherme, Cueva e Hernanes, não tem como você jogar com Cueva e Hernanes na armação de jogada, cara. Aí o que ele faz? Ele recua um pouco o Hernanes, porque o Hernanes durante muito tempo na carreira dele foi segundo volante. E coloca o Cueva pra jogar na armação. Agora uma pergunta pra vocês. Você acha que o São Paulo... já tá livre? Não, porque o São Paulo é uma montanha russa, cara. É uma luta, cara. Até o final. Vocês acham que vai até o final? A cada vitória... Eu acho que agora vocês tá. Acham que antes da... A cada vitória, o torcedor do São Paulo... A duas rodadas, uma rodada antes já tá fora. Eu acho que tá fora. Eu também acho que tá fora. A cada rodada, o torcedor do São Paulo... Eu vou te dizer por quê. A cada rodada que o São Paulo ganha, São Paulo abre 3-4 pontos da zona de rebaixamento e vem aquela... Ah, agora já era. Agora aí chega a rodada seguinte... Vai lá, perde, diminui para 1-2 pontos quando e fica lá torcendo contra os outros. E tem que ficar torcendo. E você fica torcendo. Vai que na próxima rodada, eu vou te dizer por que não dá. É normal o Santos ganhar de São Paulo? Não. Não. Clássico. E vamos supor que o Vitória ganha, que o Avaí ganha, que o Sport ganha. Encosta todo mundo de novo. Mas não dá para ganhar todos esses aí. Mas dá. Por que não? Mas o Sport não joga com o Avaí aí? Deixa eu ver aqui. Peraí, já te digo. Mas não volta, a sombra é diferente. Mas não volta. Olha aí, gente. Não, na próxima rodada acho que não volta ainda. Volta. Peraí. Mas, o preocupante, Domênico, é o jogo fora de... Peraí, ó. O São Paulo perde sempre atenção. Fora. Preste atenção. Mas joga duas em casa agora. Próxima rodada. O Sport recebe o Curitiba. Quantos pontos tem? Só que o Sport... É, um mata o outro. Recebe o Curitiba. Tem 35. São Paulo tem 37. É anormal o Sport ganhando o Curitiba em casa? Não. Não, porque o Curitiba tá na draga desgraçada. O Vitória tem 33. Tá, e o Sport passou. Vamos recebe lá. O Sport passou. Vamos supor, São Paulo perca e o Sport ganha. Tá. Vai. Aí o Vitória recebe o Atlético Goianiense. Ah, aí acho que o Vitória ganha, hein? Vai pra 36. Se bem que o Vitória não vem fazendo bons jogos em casa, hein? O Atlético Goianiense também vem tirando pontos de alguns times aí, hein? Tá. Bom, okay. E aí? Mas é anormal o Vitória ganhar em casa do Atlético Goianiense? Mas vai 36. Não. Vai pra 36, São Paulo tem 37. Se o Vitória ganha, vai pra 38. Se o Sport ganha, vai pra 38. Mas não é a Ponte ali que tá atrás? Não, o Ponte tem 32. Aí o Avaí recebe o Grêmio, reserva. É anormal o Avaí meter 1-0 no Grêmio reserva? Não, nem o Avaí ia pra 37. Mas o time reserva do Grêmio também não serve pra nada. Se o São Paulo perde do Santos... Ele não volta pra zona, mas ele fica perto dela. Ele não volta pra zona, mas ele fica a um ponto da zona. Aí dá desespero, Domingo. Ah, mas aí vai pegar, mas aí vai pegar aquela sequência, sombra, dos times menores, em que ele tem que. Tá. Aí vai ter que ganhar. Tá, mas aí. Mas quando você entra em campo com aquele peso de tem que ganhar. É diferente. O São Paulo já é um time ferrado. O Atlético Goianiense, a gente não vai ter São Paulo depois é o quê? Atlético Goianiense lá, isso? Goianiense lá e a Chapecoense aqui. Então, teoricamente são jogos fáceis, né? Aqueles jogos que você não vê a hora de chegar. Mas essa oscilação... E depois do Atlético Goianiense, a gente vai ficar 4 jogos sem o Cueva. Ah, mas até aí, mano, acho que 3 ou 4. Mas enfim. Aí é preocupante. Mas o Cueva é um cara que faz falta nesse time aí. Essa oscilação do São Paulo se dá muito pelos jogos fora de casa, mas agora que nem, ganhou do Flamengo em casa. Pega o Santos em casa. Eu acho que vai ganhar do Santos também, porque o Santos, afinal de contas, não vive uma boa fase. Não, mas é verdade. Depois pega o Atlético. Não vive uma boa fase? O Santos? Não. Não vive, cara. Estavam querendo mandar o Levir embora até ontem. Pô, o Santos tá em terceiro junto com o Palmeiras em segundo. A torcida querendo bater nos caras, querendo mandar técnico embora, enfim. Os últimos 12 pontos, não concordo com isso aí, não. Ganhou quantos? Domênico. Ganhou 6. Os últimos jogos em São Paulo e Santos não vem dizendo isso, né? Tudo bem, mas você assistiu o jogo do Santos ontem? Não, eu assisti o Verdão. Tomou um calor do Atlético Goianiense. Eu combinei com o Vieirinho aqui, porque eu falei, deixa nós ir que vocês não vão. Vamos esquecer, Domênico. O Levir tava demitido. Domênico, se não tivesse não estaria assim. Domênico, termômetro é o jogo que teu time tá fazendo. É, o Santos ontem ganhou na Bacia das Almas, em casa, do Atlético Goianiense. É verdade. Vamos falar a verdade. Mas então tá bom. É. O Palmeiras ganhou do Atlético Goianiense de 1-0. Não. Sim. Em casa aqui ganhou de 1-0. Aqui, lá ganhou 3. Tudo bem. Mas presta atenção. Os times tiveram dificuldade com o Atlético de Goiás. Eu sei. Ele é na lanterna. Ah. Palmeiras só ganhou de 1 e teve dificuldade. Eu sei, Domênico. O Santos ganhou de 1 e teve dificuldade. Grêmio, completo. O São Paulo aqui em casa com o Atlético teve dificuldade. Matou. Corinthians perdeu do Atlético em casa. Eu sei. Então, assim, o Grêmio completo foi ganhar aos 45 do segundo tempo. Mas, Domênico, pega os 4 últimos jogos do Santos, vai, já que você quer. Pega contra a Vitória. Pega do Palmeiras? Aqui na nossa casa? Bom, depois que ganhou do Palmeiras, Domênico, o Santos empatou com o Vitória, empatou com a Ponte Preta, empatou com o Sport. Uma embaladinha. E ganhou na Bacia das Almas. Perdeu 6 pontos nessa aí. Ontem no Atlético Goianiense. Ô, Sombra, só pra finalizar aqui a. Mas todo time oscila. Viu, RG? Tem oscilado todo mundo. Só pra finalizar aqui as manchetes do São Paulo, eu só queria deixar claro aqui que o Flamengo veio com o time de titular pra jogar contra o São Paulo. Vão jogar cansado contra o Fluminense lá, quarta-feira, pela Sul-Americana. Espero que tome uma naba do Fluminense pra jogar um monte de ser trouxa. Não. E só pra finalizar, chupa Iris. Chupa Iris. Chupa. Ligou aí a semana passada pra encher o saco. Quem que ligou? Chupa. A Mulamba. Chupa aí. Ah, não, você não pode lembrar disso, coitada. Dá uma chupada na tia, velho. A mulambenta? Ela apostou com você? Apostou. Não, eu falei assim, se o Flamengo ganhar, você vem aí, você estreia no Ninho e tirar um barato aí. Não ganhou nada. Só você ganha. Frase do dia. Opa, a frase do dia é bom. O Corinthians tem que ganhar hoje de qualquer maneira, nem que seja honestamente. Sensacional essa frase, hein? Difícil. Olha, essa aí é. Estádio 97 de Energia 97 no oferecimento de HDI Seguros, Ed Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Agora, o recado é do Buscapé, Dodô! Buscapé, meus amigos, vamos falar de Buscapé. Vem cá, vou te fazer uma pergunta agora. Faz. Vocês aqui todos, conhecem já o Buscapé? Não, escolhem só os... Conhece o Buscapé? Não, você vai escolher os quatro mais inteligentes. Conhece o Buscapé? Obrigado. Não conheço. Não conhece o Buscapé? Não conheço, Domênio. Meu amigo Vieira, o Buscapé é o melhor lugar para você comparar os preços de tudo que quiser e comprar pela internet. É, meu amigo, chega de ficar entrando em um monte de site e fica aquele monte de janelinha aberta. É verdade. Né, pra você ver o que tá mais barato. Aí você se confunde todo. Não faz isso não. Vai direto no Buscapé, porque tem todas as lojas, estão todas lá no Buscapé. É só você comprar lá num mesmo site e ver onde o produto que você quiser tá mais barato. Aí pronto, pode comprar tranquilo, viu? Porque é certeza de melhor preço. Você acessa o Buscapé pelo site, ou inclusive você tá com o celular aí? Tô. Então, olha, faz o seguinte, baixa o aplicativo que é grátis. Sim. Tá? Porque você vai comprar com segurança. Vai comprar com facilidade também aí pelo seu celular. Gostou, né? Pô. Então aproveite agora e dá um busca nessas ofertas que a gente selecionou pra você. Olha que oferta maravilhosa! Jogo PES 2018. Opa! Para PlayStation 4, ou pode ser também pro Xbox One. Por apenas. Sim. Não pode ser só isso. Cara. Puta, comprei mais caro pro meu sobrinho, ó. Eu dei de presente, ó, que eu me ferrei, tá vendo? Não esperou buscar fé. Apenas R$155 à vista. É isso mesmo, apenas R$155 à vista e ainda tem frete grátis pra São Paulo. Você não paga o frete, cara. Ah, não dá pra perder essa, hein? Essa é uma apenas das muitas ofertas. Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo que é grátis, hein? Pensou em comprar barato? Então dá um busca no Buscapé. Faz assim, ó. Dá um busca no Buscapé. Dá um busca no Buscapé. Estádio 97 também no oferecimento de Nissan. Olha só, amigo, marque na sua agenda. Neste mês você vai sair de Nissan Zero. O Feirão Nacional Nissan está de volta. E agora com 100% da tabela Fipe no seu usado. E olha só essas ofertas. Nissan Kicks SL, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil com taxa zero. Você ouviu? Taxa zero em 24 vezes. É isso mesmo, sem nada de juros. E Nissan Versa 1.0S com pequena entrada de R$4.900 e saldo em 60 meses. Você acha que acabou? Que isso? Tem mais! Promoção Outubro de Vantagens Nissan, um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Cadastre-se no site outubrodevantagensnissan.com.br e ganhe uma exclusiva cristalização de para-brisa para melhorar a visibilidade ao dirigir o seu carro. É isso aí, passe numa concessionária Nissan, faça um test drive e aproveite a edição 100% tabela Fipe, tá bom? Quem testa, compra a Nissan e não esqueça, pela vida, escolha o trânsito seguro, é Nissan! Todo mundo que ligar e dizer aqui, todo dia de clássico no McDonald's, vai ganhar um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, beleza? É isso aí, então vamos ao telefone 3284-7097. Também no oferecimento de amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Extra! Vai ter futebol? Vai ter cerveja Mistel. Vai ter futebol? Vai ter extra gol. Vai que você pode, beba com moderação. Toca Asdrubal! Assassinar o português. Oi. Assim veio a mula do Mota que não sabe escrever. Tem o QI de uma porta de correr. Se diz que já foi professor, mas não sabe ao menos ler. Isso. Só fala asneira e muita groselha. De futebol, sabe menos que um ET. Vamos jogar o Motinha lá fora com uma bacia. De caprim pra ele comer. Que isso? Mas que deitado, hein? Tem o QI de uma porta de correr, eu vou te falar. De uma porta de correr. Ah, não pode ser. Vocês estão ligados pela homenagem. Isso alô. É ridículo. Isso é sacanagem, hein? Alô. Não concordo, não. Alô. Tá na linha aí. Alô, quem fala? O Amendoizinho vem agora. Oi, Mendorato, hein? Será que tem lá? Não? Tem Mendorato? Tem. Oba, então nós vamos ter que... Mendorato. Alô? Mendorato. Mendorato. Mendorato. Mendorato. Alô? Alô? Foi só extravasamos. Alô? Quem fala? Renan. Ô, Renan, tudo bem? Tudo bem. É Renan do quê? Renan do quê? Renan Gomes Monteiro. Renan Gomes Monteiro. E quantos anos você tem? 23. Ah, 23 mesmo? Mas é 23 mesmo ou é 24? É. Não, 23, vou fazer 24. Quando? Ah! Quando que você vai fazer 24? É isso aí, pessoal. Vamos contribuir. 28 de novembro. 28 de novembro, então tá perto aí, hein? Tá perto, hein? É. Tá perto. Ô, RG, mas é 2.3, não chegou no 2.4. É, hoje tem gente que vai no Engenhão, né? Vai. E aí? Assistir o jogo, né? E aí? Vai sair de lá com cálculo Renan hoje, né? Ah, pelo amor de Deus. Você vai sofrer hoje. Sensacional. Nota 9. 9. Tá bom. 9.7. 97, tá bom. 97 é bom. É nóis, puxador. E o bairro aí, qual que é? Você mora? Cara, eu moro no Jardim Caraí. Caraí? Caraí, cara, Caraí. Caraí. Caraí. Ih, caralho. Ih, caralho. E teu time tá assim, ih, caralho ou não? Meu time tá em primeiro, né? Caralho! Então, carai, o cara vai fazer 24 anos, não sai do caralho aí, ô Dona. Sai fora, ô louco, hein? Ô, Marcão, vou falar, viu? Ô, amigão! Ô, Renan, sai do armário e encara aí, meu. Sai fora! Ô, Renan! Ô, Renan! Renan! Dá uma olhada, olha o retrovisor lá. Tem dois chegando. Ó, o verde aí chegando. O verde, você já tá ficando hoje com medo, que o verde é verde, hein? Verde é verde. O verde, vocês têm medo, hein? Hoje não deixa chegar, que senão eu vou ficar nojento que na desgraça. Ô, Renan, mas de quem você tem mais medo? Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, olha quem tá chegando, olha lá. Olha lá, e já deu o farol, ali. Quando o Domênico fala, olha lá, olha lá. É porque a gente também faz a transmissão do Estádio 97 em vídeo. E você pode acompanhar no youtube.com/radioenergia97 ou através do facebook.com/energia97fm. Então, a gente fala, olha lá, olha, então, olha lá, é porque às vezes surgem imagens na nossa transmissão com as quais a gente cria uma interação aqui, né? Boa. E apareceu um carro, né, olhando no retrovisor, você vê lá o ônibus do Verdão Verde ali atrás. Ah, ali, chegando, dando farol alto. Mas, ô, Renan, vem cá. Tô empolgado, só tô falando que não deixa chegar. De qual busão que vocês têm mais medo de ser atropelado? Do Santos ou do Porco? Cara, eu não tenho medo de nenhum, viu? Ah, não mente, olha! Não mente, vai fazer xixi na cama. Quem tá jogando melhorzinho é o Palmeiras. É, velhão. Estamos chegando, hein? Olha. Me diz uma coisa. Deu uma ajeitada, mas não estamos com medo, não. Não, olha, né? Não é isso que eu vi nos posts aí que colocaram aí da internet. Cuidado, hein? Mas fica tranquilo. Mas se hoje perde, você não fica nem um pouquinho preocupado? Fica. Não, então, o Corinthians já vem jogando mal há algum tempo, né, cara? O Carille tem que acertar o time, o time tem que voltar a jogar, Chat e Rodriguinho, que nem o Mano falou, e o Benja tem que voltar a jogar, cara, porque tá difícil. Mas, ô Renan, você não acha que o Corinthians tá rendendo hoje o que ele pode render, cara, com esse time? Porque, mano, se você parar pra pensar, o Jadson é um jogador nota 6, cara, Rodriguinho nota 6, o Jô numa fase normal nota 5,5. Só que, cara, aquele primeiro turno do Corinthians foi o ponto fora da curva, mano. Real. Acho que foi. Não, sim, com certeza. Assim, o nosso rendimento quase 90% é algo surreal, né? Mas também não podia baixar muito assim, cara. Tinha que ficar 50, 60. Mas eu acho que tá rendendo hoje o que pode render, cara. Mas eu discordo de vocês. Okay. Eu acho que, lógico, ninguém esperava esse grande futebol com tantos pontos à frente. Concordo. Mas vamos lá. Não dá pra rotular o Corinthians como um time nota 5 ou 6, na minha opinião. Não. Vamos lá. O Cássio, eu acho que ele no mínimo de 7 pra cima. Não, bom goleiro. Beleza. Vamos lá. Fagner. Bom lateral. De 7 pra cima. O Balbuena chegou aí. Dá pra dizer que ele é um zagueiro ruim? Não. Pra mim, nota 6. Pô, mas é uma defesa das menos vazadas. Ah, menos vazadas, mas questão circunstancial, porque... O Pablo, o dupla, se você for analisar o conjunto, a dupla... É boa. É uma boa dupla. Então, mas se encaixam. Eles trouxe boa dupla. Os jogadores se encaixam, mas se você colocar o Pablo num time, o Balbuena no outro, sei lá, coloca o Pablo na zaga do Atlético Paranaense, por exemplo, você acha que a renda tá jogando? Render? Não ia. Talvez não, mas ok. Mas então vamos lá, eu não vou discutir mais sobre os zagueiros, tudo bem, não temos uma concordância. Mas temos uma concordância sobre o Cássio, sobre o Fagner. O lateral esquerdo, o Arana, vocês vão dizer que ele... Eu acho que dá pra dar uma nota 7 no mínimo pro Arana. Pra mim é o melhor lateral hoje no Brasil. Caiu bastante, mas... Caiu mesmo. Caiu, depois, principalmente depois do filminho lá... O vídeo da laranjada, né? O vídeo da laranjada... A mina deu uma sugada no futebol do Arana. Pegou só o bagaço, viu, Marcão? Sugou o futebol do Arana. Na laranja ficou só o bagaço. O Gabriel volante... Gente, ele é um bom volante. Muito bom. Bom volante. É, 6,5 pra mim. Tudo bem, não vamos chegar na concordância da nota 7. Mas o Jadson é o bom meia. Rodriguinho também. Eu acho que o bom meia, cara, é o cara que tem, por exemplo, o Diego do Flamengo é um bom meia, o Hernanes do São Paulo é um bom meia. É o cara que mantém a constante, cara. Eu acho que o cara que oscila demais. Que nem o Lucas Lima, por exemplo. Desculpa, Marcão, o Diego, ele até algumas rodadas atrás, sendo vaiado. Mas o cara tá com lesão, velho. O cara tá lesionado, o cara tá jogando bem. Eu vi jogo do Flamengo com o Diego em campo. Não vou dizer que a torcida toda vaiava. Parte da torcida do Flamengo vaiando o Diego em campo. Mas aí, gente, jogo no ninho do, na Ilha do Urubu. Final da Copa do Brasil. Ele foi final vaiado. Da Copa do Brasil, ele mesmo falou assim: mesmo, não tô legal. Tá, tudo bem, nesse jogo tudo bem. Mas assim, quantos jogos do Flamengo o Diego decidiu esse ano? Nenhum. Vários. Imagina, então, um monte, cara. Um monte de gol decisivo. Nenhum jogo importante. Ah, né, mas Campeonato Brasileiro, Vieira, pontos corridos, cara. Cada jogo é importante. Bom. Eu não acho o Corinthians esse terror todo que vocês estão falando. Não é terror, mas é um time extremamente mediano, cara. Mas é um time brasileiro, tá ligado? É um time nota 7 ou é um time nota 6? Pra mim é um time nota 6. Pra mim é 7. Pra mim nota 6. Mas sabe o que acontece? Eu deixaria o time do Corinthians. Nota 7. O time do Corinthians. O time do Corinthians. O 7 é sem banco. Mas sabe o que acontece? Então, aí é que tá. O time do Corinthians, ele é nota 7, tudo bem. Seja 7, 7,5, seja. Os 11. Precisou de reserva, ferrou. A nota cai. A nota cai, aí é que tá. Aí é que tá, a nota cai. E ultimamente tá precisando de reserva e não tá indo. Por exemplo, no primeiro turno você teve jogadores. Você vê jogadores que tiveram futebol nota 7, embora não acho o Jô um jogador nota 7. Ah, eu acho muito fraco. Eu acho. Para os padrões do futebol brasileiro, é. Ele é ruim, não. Porque é todo mundo ruim. Ué. Os padrões do futebol brasileiro. Atual. Pros padrões do futebol. Quem que é o. Hoje, olha aqui. Ó, o cara que é o artilheiro é o ceifador lá, não é? É. O ceifador. O ceifador e o Jô, desculpa. Não vou falar quem que é melhor. Agora, não, sei lá. Aí você é melhor que o outro. Agora também tem que registrar. Mesmo nível, também tem que registrar o seguinte, né? O Corinthians no primeiro turno, com esse time, nota 6 ou nota 7. E com esse futebol, nota 7 e às vezes nota 8, ele foi muito beneficiado pela falta do futebol do Palmeiras, do Flamengo, do Santos, do Grêmio, do Atlético Mineiro. Que era os favoritos. E do Santos eu digo por quê? Por quê? Porque Santos e Palmeiras, volto a repetir, entraram no ano sem vender jogador com o mesmo time que tinha sido muito bom no ano passado. Entendeu? Então eram os dois cotados, mais Grêmio, mais Atlético Mineiro, mais Cruzeiro e mais o Flamengo. Agora, esses times não jogaram porra nenhuma. Não, velho. Exatamente. Nada. Agora, esse peso eu acho que é mais ainda para Palmeiras e Atlético Mineiro. E Flamengo. Sim, né? pelo investimento. Pelo que gastaram também, né? Pelo investimento, sim. A expectativa era muito maior, gente, em cima do Palmeiras. Todo mundo achava que o Palmeiras ia ganhar dois títulos, pelo menos, as fichas foram no Palmeiras. Todas as fichas eram. E talvez o Flamengo, porque estava contratando muito. Né? Trazendo muito jogador, com muito dinheiro. Mas eu nunca. No Flamengo eu nunca acreditei, sinceramente. Ó, eu fiz aqui minha pontuação. Aí você tá brava com você. Somei a nota que eu dei para todos os jogadores do Corinthians, deu 74. Overall. 74. Não, 74, calma. 74. Videogame, como é bom. Olha aí, 74 dividido por 11, deu um time 6,7. É 7 ou 6. Pra você, qual é a nota do time? Tem dois jogadores aí que você deixou de dar nota 7. Quais são? Não, tem. Não, porque eu dei 9 pro Cássio. Ah, acho que o Cássio merece 9. Você subiu 9? Eu também acho. O Cássio é um baita goleiro. Gente, o Cássio é o 8. É um baita goleiro. É o 8, você tá louco. Pra, tá mim, pra, mim, o Walter, tá pra mim, o Walter, que é reserva do Cássio, é mais goleiro que o Cássio. Eu dei 8 pro Fagner, que eu acho que merece 8. Marcão, o cara é goleiro da seleção. Você não pode falar que ele não é um goleiro nota 8. Até aí o Everton também foi goleiro da seleção. Não, mas o Cássio é titular, velho. Para. Desculpa. Isso é louco. Tá errado. Pra mim, o Vanderlei. O Corinthians é muito mais goleiro. Vanderlei! Ô, Renan, você concorda com a sua nota que eu dei aqui pro Corinthians? 6,7? Renan? Pro time. Cadê o Renan? Renan? O Renan! Acorda aí, morcego, velho! Acorda aí, morcego! Acabei de chegar em casa, mano. Fala aí. Quem tá te esperando em casa, hein? Se eu concordo com a nota do quê? Desculpa. Do Corinthians. Do time do Corinthians. 6,7 a média do Sombra. Então, cara, a média pode até baixar um pouco por causa do banco de reserva e, sim, a nota do segundo turno é isso mesmo, cara. Acho que 6,5, por aí. Se colocar banco de reserva, aí ferrou. Essa nota cai demais. É o que eu falei, o Corinthians é um time nota 6, 6,5. Mas, ô, Renan... Então, tem que melhorar, cara. Tem que melhorar. O campeonato tá acabando, dá pra segurar, dá pra ganhar, sei lá, 3 jogos, empatar um... E, cara, é nosso, entendeu? Mas agora tem que jogar. Hoje é decisivo. Mas, ô, Renan... Tá com medo hoje, ô, Renan, nós tivemos hoje uma participação, uma breve participação especial... Quem? Do Benjamin Bach. Ah, do Garinapas. Do Benjamin Bach. Ele disse o seguinte, que pra ele, o jogo de hoje não é o jogo. Eu entendo que é hoje. Eu também. O jogo do Corinthians Ludmilla agora, é hoje. Ele acha que vai ser contra a Ponte. O que você pensa? É o Ludmilla, mas é hoje. É, sei lá. E aí, então, eu acho que hoje, cara, eu acho que tá. O Corinthians não pode deixar ninguém aproximar, tipo, 3 pontos. Se aproximar 3 pontos, você vai ganhar. Aí, entrou no estacionamento. Para de beber água, Renan. Cato, sai do aquário, ô morcego. Entrou no estacionamento. Pelo buraco, tá bom. Manda um abraço aí, meu irmão. Manda abraço, tchau. Vai embora. Tem torcida de estádio, tem? Não, não. Não, tá muito ruim. Quero mandar um abraço, então, pro Rafael, pro Lucas da Guerra, que sempre ouve. Só macho. Pro Júnior. Só macho, hein, velho. Só macho. Te falar, hein, que esse galinho aí, ó. Valeu aí, galera. Valeu aí, vai, Corinthians. Falou, vai. Vai, hoje vai. Vai, hoje vai. Vai, Dodô, em qualquer lugar do mundo, ter um parque e uma represa como vizinhos é um baita privilégio, não é não? Baita privilégio, pode colocar privilégio nisso. Agora você imagina, Sombra, isso aí, tudo que você falou aí, numa cidade como a nossa, como São Paulo, por exemplo. São Paulo, mas tem algo assim? Opa, se tem. Claro, é represa, opa, parque. Opa, fácil. É o novo lançamento da Trisul, fica ao lado do Parque Guarapiranga e da Ponte do Socorro. Eu tô falando do Side Atlântica, meu amigo. Sério? Caramba, hein? Pô, seríssimo, escuta só. 2 dormitórios, vaga de garagem, lazer completo, hein? Com piscina, com segurança de condomínio fechado. Sensacional. Mas com tanta coisa assim, Dodô, deve estar um pouco acima das minhas posses. Das suas pretensões? Possibilidades. Não. Mas eu vou falar pra você uma coisa, Sombra. Se eu agora virar pra você e falar pra você, as parcelas cabem no seu bolso, como é que faz? Bom, aí é melhor, eu quero conhecer. Ah, me dê então as dicas, como que faz pra conhecer fácil o empreendimento? Então é o seguinte, venha e aproveita. Ah, inclusive você vai conhecer, Sombra, você vai conhecer o decorado lá. Fica bonito pra caramba. E mais informações, inclusive, você pode acessar lá o site, né? Sideatlântica.com.br, tá bom? Sideatlântica.com.br. Ou pode ligar também. Ligue agora, 5599-8715. 5599-8715. Sai de Atlântica, meus amigos, mais um lançamento da Trisul. Boa, Dodô. Olha que nós temos agora aqui. Ah, ó, eu fiz aqui do meu time também, do São Paulo, aí. Ah, você fez uma nota aí? Pra mim deu 6,4. Aí, tá vendo? Mesmo nível, né? Tá ali, ó. Mas você quer que eu te falo? Vou fazer a do porco, já. Eu acho. Eu fiz do Grêmio aqui, honestamente. 8,2. Não, mas... A gente só faz daqui de São Paulo, viu, Vira? Não fala. Vocês querem separar do resto do Brasil? Tem que falar de São Paulo mesmo, porque quem tá jogando a Libertadores é de fora de São Paulo mesmo. Tem que falar de São Paulo mesmo. Grande coisa. Vamos falar, eu ver o senhor vir aqui no dia que você for desclassificar. Ah, você, e não vai restar mais nada pro Grêmio. E vocês vão ficar chorando, vocês abrindo mão do 4 jogos de jogar contra o Cristiano Ronaldo. E outra, 4. Dá uma chupada, que só que vocês estão tentando ganhar, nós já tem 3, então dá uma segurada. Eu tenho 2, trouxa. Vamos lá, cornetadas. Corneteiros, do estádio 97. Aí, Dodô, Aqui quem fala é Pimentel. Eu faço parte de uma sociedade secreta chamada Avalone Mania. E nós, nobres palmeirenses, estamos monitorando o senhor. Porque nós temos uma regra. Jamais empolgarás. Não pode empolgar. Empolgar dá zica. Então pare. Nós estamos em todos os lugares e nós estamos observando o senhor. Obrigado. Sensacional isso aí, velho. Mas eu empolguei? Deu uma empolgada, deu uma empolgadinha. Deu no programa dele. O que é empolgar? Precisa saber o que é empolgar. Estamos chegando. Não, pera só um minuto. Não. Pega a gravação aí. Tinha que repetir esse recado. Vamos só um minuto, não precisa repetir. Vamos ouvir o cara, pera aí. Eu não empolguei em momento. Eu só tô falando que... Eu falei assim, se... se acontecer o que eu estou pensando, e o que eu estou pensando, ninguém pode saber o que eu estou pensando. Vamos eu falei assim, se não pensou alto, né? Não, eu acho que é meu. Mas a empolgação, você sabe se eu tô passa pelo, então, pelas ondas então do rádio. E se eu estou pensando que eu vou ganhar na loteria? Como é que fica? Não. E aí, sozinho? Mas se eu tô pensando... Se o assunto aqui for loteria, você vai deixar passar isso. Hã? É que o assunto não é loteria, o assunto não é sei. Futebol. Eu falei, eu virei a aqui. A sua aura. Eu virei verde, aqui a hora que você. Olha, que você tá com uma aura verde brilhante. A hora que você. O Mota, por exemplo, tá uma aura roxo defunto. É. Assim, tá a hora que você falou assim, nossa, Dodô, senhora. Dodô, você está. Eu estava tranquilo, não falei nada, estava tranquilo aqui. Dodô, você está com um ar de felicidade, fale de extra, lembra que você falou? É. Aí eu falei do extra. Antes de eu falar do. Aliás, antes de eu falar do extra, eu falei assim. Não é empolgar, você não sabe o que é. Não é com relação ao Verdão. Não. É uma outra coisa que eu tô em mente aqui. Se acontecer. Se acontecer o que eu estou pensando, eu não vou ficar nojento, eu vou ficar extremamente insuportável. Insuportável, foi isso que eu falei. Mas nada de, mas não falei nada, tô tranquilo aqui. Vamos lá, mais uma cornetada aí no oferecimento da Abradif. Opa, peraí, calma. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59,00. Só nas concessionárias Ford. Aí, meu recado é pro Mano. Mano, ter o Palmeiras em segundo lugar na tabela é a pior situação que nós já vivemos até hoje dentro do campeonato. Tendo o Grêmio em segundo, você sabia que hora ou outra o Grêmio ia poupar jogadores e ia priorizar Libertadores. Então era um segundo lugar, mas que não estava muito focado. O Santos, apesar de estar focado apenas no brasileiro, não tem time para competir, não tem elenco. É um bom time, mas não tem elenco. Agora, o Palmeiras em segundo é um forte candidato ao título, sim. Mesmo o Corinthians estando 6 pontos na frente, temos que tomar cuidado, porque o Palmeiras é um time grande e pode dar trabalho pelo elenco que tem. Valeu, Thiago de Barueri. Um abraço. Aí vocês vêm e falam que eu que tô empolgado. Olha, o Thiago tá com medo. Não sou essa eu. Essa daí tem que reprisar pro meu irmão ouvir amanhã. Porque não sou eu. Olha, galinha, sou eu que tô falando agora. Eu tô quieto aqui. Ah, esfínteres contraindo. Olha, o Bá falou que tem razão. Esfínteres contraindo. O Bá falou que tem razão, é? É, o Bá falou que. Mas o Bá sabe que com nós é o ouvinte. Palmeiras e Corinthians é uma coisa à parte. Hein, Bá? Tem razão ou não? Não. Nossa, falou que sim, agora tá mudando. Vamos lá, mais uma cornetada no oferecimento da ESEG, a faculdade do Etapa, formando melhor em você. A música. A porcaiada tá feliz, tá feliz. A porcaiada vai chorar, vai chorar. A porcaiada tá feliz, a porcaiada vai chorar quando o jogo acabar. Nossa. Aí, Dodô, hoje o Coringão vai carimbar 3 pontos. Não sei. Mais 3. 3 pontos. Aí a distância vai ficar um pouco longa, hein? Aí vai ficar mais difícil. Sei. E aí, rapaziada, é nóis. Não sei. Estatisticamente, hoje... Não sei se vai carimbar. Não 3%. É que é impossível. É muito difícil hoje o Corinthians arrancar 3 pontos, hein? 3%. Ó, a gente fez aí os cálculos. Em 286 rodadas, apenas 8 vezes os 4 grandes ganharam na mesma rodada do Brasileirão. 3%. Não sei, não. Menos olha, de 3%. Juro que eu vou falar 3%, eu não arredondar, né, velho? O mano tá indo pro estádio lá pro Engenhão e falou, ele ficou com 3% na cabeça. O cara fala assim: o senhor quer ir pra onde, senhor? 3%. Por isso que eu falo, às vezes jogar por último. Jogar na segunda-feira é um agora. Lixo. Então. Olha só, nós vamos jogar segunda-feira. É o último time a jogar. Ainda bem que tem um clássico. É, e não vale. Quando tem clássico, aí a rodada não, conta, não. Não tem como todo mundo ganhar. Aí não conta. Ainda bem, velho. Eu odeio jogar Eu também, cara. Não é segunda. Ser o último, por exemplo, domingo à noite, quando todo mundo já jogou. terrível. Agora, se os três perderam e o meu último jogar, aí eu fico feliz da vida. Porque é difícil, mas difícil que um dos quatro não ganhe. Mas hoje é Domênico. Aliás, ô Sombra, eu não sei, essa estatística vale também para os quatro perderem? Também é difícil. Acho que também é difícil. Acho que também é difícil. Na mesma proporção não, também acho que nem tem. Será que não? É. Se for fazer um levantamento, eu duvido. Ah, não, deve ter, deve ter. Mas que tem que fazer rodada a rodada. Dá um trabalho do cacete. Mas será que tem? Mas é os difícil. Quatro perderem? Então, você lembra de quatro placares não lembro, no estádio? Não lembro. Nunca teve. É difícil. Eu não lembro. Acho que já teve três. Não, hã? quatro. Não, três eu acho quatro, que já teve. Eu acho quatro eu não lembro. Por exemplo, eu acho, Domênico, que se, por exemplo, tivesse os quatro de Santa Catarina na mesma rodada, se houvesse os quatro de Santa Catarina... Ah, tudo bem. Porque o nível dos times catarinenses é menor do que o time paulista. Então aqui é... Contar com quatro derrotas de grandes na mesma rodada... Teve três placares, sim. Três sim, mas quatro não. Juro por Deus que eu não lembro. É, mas três... Vamos lá, mais uma cornetada... No oferecimento da Stella Barros Turismo, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Boa noite pra todas aí. Boa noite. Mas como São Paulino, ontem eu só achei a vitória de São Paulo. É não, isso. Um grande fator. Os lances a favor do Flamengo não entraram pro gol. Mas não foi nada diferente de várias outras vezes que São Paulo sai na frente, abre 2-0. E depois recua totalmente e fica levando sufoco o tempo inteiro. Como é que um time igual São Paulo, com mais de 30 mil torcedores apoiando, dá um chute no gol no segundo tempo e se abdica o tempo todo de querer fazer gol? Bela pergunta então, do Zezé de Camargo. Eu não concordo, São Paulo. Não, mas no segundo tempo, principalmente no começo do jogo, São Paulo entrou meio que dormindo. Tanto que teve aquele lance da bola na trave lá do Berril, tal, não sei o quê. E mais pro final do jogo... O Arboleda deu uma salvada forte ali também. O Arboleda foi muito bem ontem. Ontem no jogo, pra mim, o Arboleda aí tá entre os top 5 ali. Ontem não. Esse Arboleda... Já vem jogando bem, né? Eu já falei que ele é bom jogador, esse cara. E com relação ao jogo aí que o ouvinte se referiu, é natural o Flamengo vir pra cima, porque o Flamengo tava precisando do resultado. Então, tipo, o São Paulo ganhando o jogo de 2-0. E, aliás, tava... Não, no começo do segundo tempo já tava 2. Aí... O Flamengo tinha que vir pra cima, natural. Então, tipo, o que que acontece? O Flamengo vindo pra cima, o São Paulo se acuou um pouco. Mas o São Paulo, no segundo tempo, vem caindo sim de rendimento, principalmente físico. É por isso que eu falei, o Cueva, cara, ele não tem essa função de ficar pegando lateral ali. Voltando, ficar na culpa. Não. E o Jusilei é a mesma coisa, cara. No começo do jogo ele vinha bem, depois no meio do segundo tempo pra frente ele cai um pouco de rendimento. Acho que é compreensível a cobrança do ouvinte. Sim. Num grau de exigência maior, é plenamente compreensível. Mas essa aqui que é, amigo, nessa hora, gente, eu concordo com você. O São Paulo não teve contra-ataque no segundo tempo. Sim. E como já foi dito, não teve contra-ataque por quê? Porque o Hernanes e o Cueva, os dois meias avançados, eles não têm mais o gás para dar o ataque. Não tem mais esse gás aí no segundo tempo, entendeu? Então fica difícil puxar esse gás. Sem contar o lado psicológico, que puxa o time para trás, porque o outro fala assim, os caras, se tomar o primeiro, eles vão se borrar. Então, vamos todo mundo para cima. Então, o oponente, ele vai para cima do São Paulo. Porque ele sabe que tá desesperado. Acreditando que pode fazer o gol, esse componente psicológico somado à questão física, se complementa. Não tô dizendo fisicamente que eles são mal treinados fisicamente, não. Cueva é um jogador jovem, mas que não tem fôlego para 90 minutos. É característica dele, né? É um jogador de 60 minutos. 60 minutos dá. E o Hernanes também, entendeu? Só que o São Paulo, ele vendeu aqueles que ele poderia ter, e o São Paulo não tem banco. Mas o Hernanes... O São Paulo vendeu o Luiz Araújo, que é o cara que o São Paulo punha no segundo tempo, que era pra... Meter a correria. Que é pra meter a correria o Salseiro danado. O Luiz Araújo tem o gabarito que não tem o Marcos Guilherme. Que é o que acontece com a grande maioria dos times. Não tem reposição à altura do principal time. Cara. Mas não no caso do Cueva... Com exceção Cueva, do Palmeiras... Que... Ontem entrou o Jonathan Gomes. Não é o mesmo nível técnico. Não tem. Mas, Sombra, o Cueva é mais velocidade, né? O Hernanes, ele faz a bola correr mais. Então, eu acho, cara, que... Essa falta de fôlego no final, pro Hernanes, ele ainda consegue ficar até o final no campo, cara. O Cueva fica morto, cara. Só que consegue, mas só que morre. O Cueva, ele protege mais do que... O Hernanes protege mais. Então, fica aquela coisa, eu vou ficar mais atrás. O Cueva é o cara que ele tem que sair, pra jogo. Proporcionar o contra-ataque junto ao Marcos Guilherme e o Prato. Aí não aguenta, né? Não dá, não aguenta, né? Muito bem. Daqui a pouco tem mais cornetadas aqui no Estádio 97, porém antes o recado do Dodô e do McDonald's, Dodô. Ah, meus amigos, eles chegaram no McDonald's. Meus amigos, grande cheddar McMelt com dois hambúrgueres e muito cheddar. Mac fritas, cheddar bacon com pedaços de bacon acompanhados de cheddar cremoso. Já deu água na boca, hein? E tem o novinho cheddar. É McRib Barbecue feito com hambúrguer. 100% suíno em formato de costela, cebola grelhada e muito cheddar. É, meu amigo, pode chegar. Tem muito cheddar no McDonald's, viu? Corre pro McDonald's, tem tudo quanto é lugar no McDonald's. Vai lá, vai, tem vai. Tudo que é lugar. Agora é hora do resumo das manchetes. Pra você que não ouviu as manchetes no começo, entrou no carro agora como Jeová, meu amigo santista, lá do Sem Parar. Grande Jeová. Resumo das manchetes. Are you ready, São Paulo? Caramba, não aguentava mais fazer placar do tricolor, ainda bem. Ainda bem que não teve placar hoje. Deixa pra sábado que vem aí. Olha, boa notícia, hein? Cueva joga contra o Atlético Goianiense, ia ser dia 6, antecipou pro dia 4, então Cueva pode jogar, semana tranquila do Tricolor, 37 pontos, deu uma bela de uma afastada lá de baixo, hein? Santos, let's go! Santos tá de folga até quarta-feira, dá tempo de pintar o muro, dá tempo de demitir o Levin e contratar ele de novo, né? Dá tempo de a torcida também comprar ingresso, né? Porque 4 mil pessoas ontem na Vila, lamentável no contra Atlético Goianiense, hein, RG? É isso aí, então, o próximo jogo é o São Paulo, clássico, é o Sansão, hein? What the fuck now, Palmeiras? Palmeiras também tá de folga até quarta-feira, 3 vitórias consecutivas, hoje dá aquela torcidinha básica pro Botafogo, quem sabe não desce o espírito do Garrincha lá em alguém do Botafogo hoje. Se bem que não precisa muito também, viu? Só o espírito do Louco Abreu já tá de bom tamanho em alguém lá, pode ser no Brenner, no atacante. Scream for me, Corinthians! Nossa, o Benji e o Mano foram lá no Engenhão, velho, hoje. Que beleza! Jogo daqui a pouco, às 8 horas. Hoje é o Cássio. Ah. Tchim! Fagner. Tchim! Balbuena. Tchim! Pedro Henrique. Tchim! Guilherme Arana. Isso aí tá sarrando. Aí vem Gabriel. Tchim! Maicon. Tchim! Rodriguinho. Tchim! Jadson. Tchim! Romero. Tchim! Ao quadrado. E o Jô. Tchim! No ataque. Muito bom, seu Bento. É o resumo das manchetes do Estádio 97 no oferecimento da Exeg. É a hora de decidir o seu futuro. Você por acaso está pensando em seguir a vida profissional? Por exemplo, na área de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil, engenharia de computação? Então agora toque importante para você. Deixa eu dar uma dica de uma faculdade onde o importante na faculdade é o ensino, não é o bar que vende cerveja ao lado. Nós estamos falando de faculdade, estamos falando de formação profissional, estamos falando do seu futuro. Você agora vai ficar preocupado lá em muito entretenimento, muita zona, mas depois o futuro vai te cobrar, hein? É. Vai te cobrar. Então, meu amigo, se você quer atuar nessas áreas que eu já falei agora, a dica é ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa e obteve a maior nota do Brasil em administração, assim como a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Porque as avaliações do MEC são um importante parâmetro para você distinguir o nível das faculdades. Isso é muito importante. Você precisa ter um parâmetro, não é? Eles têm inúmeros diferenciais entre eles. Você tem uma assistência, um atendimento direto com o professor, orientação profissional, eles possuem simulação de processos seletivos, eles têm um núcleo de empreendedorismo, têm um laboratório de inovação tecnológica e o corpo docente, onde todos os professores são atuantes no mercado de trabalho, tá? Por essas e mais outras que você deve fazer a sua inscrição na ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tá? Anote aí o site para você fazer a sua inscrição para o vestibular. Primeiro semestre de 2018 vem aí com condições únicas. Anota aí, ó. ESEG.edu.br. ESEG.edu.br. ESEG com S. Ou utilize sua nota do Enem. ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Diga, Cláudio. Então, sabia que o São Paulo e o Palmeiras estão brigando por um moleque aí, né? O Carlos Eduardo, atacante do Goiás. Como assim, né? Brigando por um moleque, velho? Como assim, velho? Que diz assim, que o Palmeiras já foi conversar com o empresário e o São Paulo já estaria conversando com o Goiás. Mas diz que a multa é muito alta desse moleque, muito caro, e de 100% do Goiás. Mas o Goiás estaria disposto a fazer uma negociação assim, vem para um time de São Paulo, ó, né? Vitrine e tal, e fica com uma parte o time... Botinha, do... eu não vou duvidar da notícia. É. Mas outro dia eu li a notícia. Uhum. E primeiro eu falava do interesse do São Paulo nesse jogador. Sim. Aí depois e junto do interesse, veio lá a ficha inteira. Mas aquilo não era assim... Não tava falando de jogador, aquilo ali profile, era um briefing do jogador. Aquilo ali era uma. Olha, assim. Uma propaganda. Parecia Wikipédia do jogador. Ah, é um folder, né? É. Aí hoje vi também. Ah, Palmeiras também na parada. Uhum. Foi tipo essa assim, Thiago Luiz? Foi assim, mais ou menos? É, tipo aquela, aquele lobby. Eu acho. Coisa eu de acho que assim. Tem um Bernardinho aí na história. Estão levantando uma bola, né? Aí. Acho que estão dando uma levantada. Isso é que é coisa melhor. Ah, o São Paulo está interessado. Agora o Palmeiras também tem. Quer. Ah, pronto. Já beleza. É, já valorizou. Mas vamos supor que os clubes nem queriam. Eu falei assim, ei. Mas não vai deixar o outro. Já vai ver. É. E o cara que está lá no Corinthians, no Santos e no Flamengo, ele vê o negócio e fala assim, peraí, por que, que o São Paulo e o Palmeiras querem? Olha, eu sinceramente, cara, eu não estou dizendo estranho, que não né? É bom jogador. Não tô dizendo, mas eu quando eu vi dá a notícia, parecia o Wikipédia da vida do jogador. Eu, no primeiro momento, falei, será que esse moleque e tal? Mas estão falando tanto dele. Vou dizer uma coisa pra você. Eu nunca tinha ouvido falar desse moleque antes. Hoje o dia tá fogo, viu? Hoje o dia tá fogo. E bota fogo nisso, viu? Eu vou dizer, viu? Hoje o dia tá fogo. E bota fogo nisso. Bota fogo, campeão. Olha lá, vai começar. Agora. Vamos lá, vamos cantar. Vai. Todo mundo junto, vamos lá! Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910. Pela alegria do brasileiro. Olha, Botafogo hoje parece o Brasil jogando, né? Ó o Bar. Canta, Bar! Chupa, Bar! Contra a tristeza do desemprego. Botafogo é Brasil, Zil. Pra aquecer esse frio que tá fazendo. Contra o desespero pela falta de saúde. É um hino bonito, né? Não é não? É um hino bonito, não é? Vai, Domênico, cada um deixa a sua mensagem. Vai. Por mais segurança no Brasil. Por esse frio que tá fazendo, que esquente hoje. Água encanada para todos. Você, brasileiro, merece ser mais feliz. Saúde para todos. Boa, Domênico. Vai, Mota. Chega de sofrimento, Brasil. Vai, Marcão. É, chega de apito, amigo. Transporte público para todos. Perseverança, amigos, perseverança. Chega de fome nesse país. Queremos ver o Brasil acordar com um sorriso no rosto. Exatamente. Qual que é, essa é boa, essa. Pela alegria do povo, a produção tá falando. Boa, e felicidade geral da nação, diga ao Botafogo que eu sou o Botafogo. Não, mas mancado, Sombra, comparar o hino do Botafogo com o jingle de político, né? É. Não tô comparando. Eu só tô aqui dizendo que o brasileiro merece mensagens positivas, mais felicidade. São as mensagens, pô. Não parece a música do Jânio lá? Varre. E vassourinha. Mas os hinos do Rio de Janeiro, os hinos dos times cariocas, levada, né? Eles têm uma levada mais carnavalesca, mesmo Marchinha, porque não né? Foi o Lamartine Babo, o compositor dos hinos cariocas? Sim. Marchinha, né? Uma coisa Marchinha. Mas eu gostaria... Mário Lago também. Diante da expressão que vejo da produção, gostaria que a gente mudasse de assunto. É. Ele tá chateado com nós. Mas ele marcou o horário. Ele marcou o horário que certeza, se ganhar, mas vai ter replay tá meia puto, hora. Velho, ele tá nervoso. Ele tá nervosinho, RG. E ele tá só aqui anotando os horários. Esse recado pro Cipolete aí. Pro... Mas, ó, vou te falar. Sem camisa, as estatísticas dizem, hein? Só tem menos de 3% de chance de ganhar. Você tá brincando, sério? Mano, você quer hot dog? Ele porque fala os outros ganharam, os outros três grandes ganharam na rodada. Isso é estatística. Isso é estatística. Tá, isso aí é, cara, tudo bem, estatística não entra em campo, mas mostra um padrão. Mas é o que mostra, né? É uma mostragem. RG, vamos dar um recado da Bradif? Vamos, né, Shadow? tirando a alegria do que o Botafogo vai nos ofertar hoje, presta atenção nessa oferta imperdível que as concessionárias Ford têm para você. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$177 ou 3 parcelitas de R$59, Shadow. Só 3 de R$59? É esse o Mega Combo com troca de óleo, filtro de óleo e de combustível? É muito barato. Ah, Shadow, muito barato? Tem mais. Outubro é o mês da troca do amortecedor. Amortecedores da suspensão dianteira do Ford Ka e Fiesta Rocam. A partir de 4 parcelitas de R$141. É isso mesmo que eu falei. 4 parcelas de R$141 para a troca dos amortecedores da suspensão dianteira, Shadow. Então, amigão, consulte mais informações no distribuidor Ford participante. Aproveite pela vida. Escolha o trânsito seguro. Estádio 97. Estádio 97. Daqui a pouco tem mais cornetadas, tem boas cornetadas. Tudo isso no oferecimento de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFrita Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Também HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. E Side Atlântica, do tamanho do seu sonho e do seu bolso. Conheça o decorado, acesse sideatlantica.com.br. Agora é hora do Momento Sem Parar. 3 ouvintes na sequência, papum, aquele dinamismo que só o Estádio 97 tem no oferecimento do Sem Parar. Sem Parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Lembrando antes, rapidinho, do Sem Parar, tem uma outra estatística aí que temos que levar em consideração. Opa, qual? Geralmente, normalmente, aniversariante do dia faz gol, jogador. Quem faz aniversário hoje? Pergunta de novo. Quem faz gol hoje, RG? Pimpão! Pimpão! Eu acho que ia cantar parabéns então, pra ele. Então vamos cantar parabéns. Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910, os heróis em cada jogo. Grande Pimpão! Parabéns, parou, acabou a brincadeira. Acabou. Vamos lá, toca as Drubal! Que no Rio resolveram morar e usando apetrechos e mãos encontraram uma forma de amar. Mano e Benjamin Narigão dividindo o mesmo lugar. Mas o Mota deu outra motada dividindo mesmo lugar. Mas o Mota deu outra motada. Já vem. E pra dar em si a caguetou. E as vivas se entristeceram. E o final do romance chegou. É isso aí, Mariga. Deixa cair. É sensacional. A hora que fala o Marcão, e usando apetrechos e mãos, eles começaram a se amar com apetrechos e mãos. É genial. Alô? Alô? Quem fala? É o Diego Domênico, tudo bem? Ô Diego, tudo bom? Diego do quê? Diego Fraga. Não deu pra entender. Diego Busato Fraga. Busato Fraga. Busato. Eu tô cantando meu chuveiro lá, Domênico. Cantando no chuveiro? Tá ruim. É, o ganhador sou eu, lembra? Ah, você que ganhou cantando no chuveiro. Ô, rapaz, você canta muito, pô, você tá louco. Foi bem pra caramba, ganhou troféu tudo lá. Ô, meu velho, me diga uma coisa, quantos anos? É, 32. RG 3.2. Só espero que o Botafogo hoje... não seja aquele time que vai abusar todo o Corinthians. Sensacional! Salvou a hora! Filho, nota 9,5. RG, me engravida de gêmeo! Deus, olha aí. E qual que é o bairro que você mora, meu velhinho? É Brasilândia. Brasilândia. Você participou do concurso aqui, né? No Energia Me Ouve, né? Foi, cantando no chuveiro. E no final lá, você parece que cantou a música da Whitney Houston, não foi isso? Pois é, rapaz. Pois nossa, é. Mas cara, você mandou, mano. E ele canta muito, RG. É? É, porque cantando no chuveiro, são cantores que cantam capela, né? Então, sim, capela é mais difícil de cantar em capela. Opa! Complicado. Então, tá legal, bom, hein? E teu time tá tão bom quanto você ou não? Meu time tá voando baixo, cara. Ele liderou no campeonato inteiro. Como é que não tá bem? Ai, ai, ai, ai, ai. Aliás, os senhores são os vendidos aí que estão. Como assim, vendido? Vendido? Imagina! Que é isso? Estamos defendendo aqui hoje a produção. É, mano. Oh, como assim? Ué, é o Zante. É o Zante. Pô, não tem um corintiano na mesa, pô. Sombra mete três São Paulino na mesa e deixa eles em um corintiano. Ué, mas eles dois foram. Pera só, os dois que estavam participando foram ver o jogo, largaram vocês na mão, você quer que faz o quê? Ô, meu, aí o Sombra é ocupado agora. Tem um que ficou um ano sem participar. Entrou hoje. Então, entrou hoje e falou assim: ó, tô indo pro jogo. Não, e o pior, sabe o que é? É que eles poderiam falar assim, não, um vai no jogo, o outro fica, né? Não, eles pois só andam de parzinho os dois. Aliás, eu queria aproveitar uma sugestão aí, porque ó, pra essa ausência quase permanente do Narigudo, né, que é praticamente um resistente do programa, o Sombra podia efetivar um Vanessão aí, pô, pra profissionalizar, deixar um conhecimento presente, pelo menos. O Vanessão é parça, velho. O Vanessão é um... provavelmente um potencial participante do estádio número 7. Aí, Sombrinho, tem até uma sugestão de quadro pro Vanessão, ó. Já que as estatísticas apontam que 50% das mulheres nunca tiveram um orgasmo, o Vanessão ia ter um quadro que ia ser o toque do Vanessão. Mas ele ia dar orientações sobre satisfação feminina pros machos em casa. Ah, uma boa. Mas o Vanessão, olha, o Vanessão é que assim, ela trabalha aí no segmento bancário, teria que ser uma disputa muito grande. Ganha muito dinheiro. Disputar com o banco não é fácil. Ganha muito dinheiro. Ganha muito dinheiro, Vanessão. Muito dinheiro. Mas é um excelente jogador. Excelente. É. Gente finíssima, Vanessão. Mas, ô, velho, fala aí, como é que tá hoje o coração pro jogo? Você tá tranquilo? Fala a verdade, hein? Não mente, não. Bem, cara. Eu falei pros meus amigos rivais aí, na rodada em que o Corinthians passeou lá no Allianz Arena, que é que o campeonato tinha acabado ali, chapa. Não tem conversa. É, mas não é o que tá mostrando, hein, Caboni? Olha aí, Domênico. Era deitando em você. O Allianz Arena. Tirar essa quantidade de pontos em tão pouco tempo é muito difícil. Você acha que hoje é normal vocês perderem pro Botafogo? Não, normal. Eu gostaria que o Corinthians não vence hoje. Ah, vamos falar bobagem. Você acha que não vence? Não vence, não vence. Ele acha que não vence. Ah, você acha que não vence? Acha que não vence? Ah, tá. De jeito nenhum. Pensei que ele falou que ele queria que não vencesse. E aí você, mas... e você não entende que dessa forma começa a vir uma pressão diferente? Não, RG. Vai ter jogos fáceis aí pela frente. Eu realmente estou preocupado. Não abala. Tem muito jogo fácil, assim, para tirar essa quantidade de pontos. Os prognósticos que o Dodô faz aí, ele fala, não, porque aí o Palmeiras vai ganhar, e parece que o Palmeiras vai ganhar todos, e não vai, né? Mas o teu time, mas que prognóstico eu fiz? Onde eu fiz prognóstico aqui? Não, no começo do programa, Dudu, você fala, se perder, cai pra 3. Só um minuto, deixa eu ler aqui, empolgou. Então vamos lá, vou ler aqui uma parte aqui do Fórum do Meu Timão. Fórum do Meu Timão é um negócio feito pros corintianos. O título é Preocupação. Aí aqui ele coloca assim, o rapaz que escreveu aqui, ó. É, meus amigos, se antes corríamos o risco de perder o título para o Grêmio rival, mas com poucos torcedores em São Paulo, agora corremos um risco ainda pior, perder para o nosso maior rival. Só de pensar me embrulha o estômago. Mas depois de humilharem o Grêmio na casa deles, eles virão com tudo para buscar o caneco. E se a gente vacilar, poderão nos ultrapassar jogando contra a gente. Seria o pior ano da minha vida. Melhor seria até o rebaixamento. Opa! Não bastasse isso, tem o Santos que tá encostando também. Dependendo apenas de nós para levar esse título. E aí continua. Ah, então troca a fralda aí, né? Então eu não sei o que tá acontecendo. Troca a fralda aí, ó. Primeiro você fala que não tem... Creme de avelã. Não tem preocupação, agora tem preocupação. Mas vamos falar a verdade, é muito de... Olha, se o Corinthians perder esse título, vai ser histórico, hein, velho? Porque... É corintiano creme de avelã, isso aí. Histórico, hein? Mas porque, o futebol, pelo amor de Deus, hein, o velho? Futebol de vocês não dá, hein? O futebol de vocês tá igual aquele primeiro namorado da Geisa, sumido, hein? Você Santos? E o Santos, tá voando, RG? Não, o Santos não tá voando, mas tá aí a 6 pontos do teu time, ué. Eu vou fazer mas o quê? Mas não pega, tá a 6 pontos desde a quinta rodada e não pega nunca. Tá bom, mas se vocês continuarem com esse futebolzinho aí, velho. Mas o Palmeiras tá numa crescente. É, ué. Aliás, o Santos estragou o campeonato, cara. Aquela vitória lá em cima do Palmeiras. No... É, tinha que deixar o Palmeiras ganhar. Mas eu avisei, o RG não concordou. O Vieira já foi aí, falou, vambora, concordou. Vambora. É, o RG não. É, mas eu não sabia que o Santos ia ficar sem 8 jogadores. Mas eu sabia, eu sabia. Se não fosse aquela derrota, o Palmeiras hoje estaria a 3 pontos. Aí, tá vendo? Se eu estivesse no lugar de vocês, faria a mesma coisa. Porque é aquele negócio, não tem nada mais legal do que ficar torcendo contra o rival. O mano fala que não, mas não tem nada mais legal. Lógico que é. Quando a arena do Palmeiras estava sendo reformada, cara, eu passava aqui na Barra Funda no caminho pra casa, eu via aquele troço em ruínas, me dava um prazer, uma satisfação. Mesmo sabendo que depois eu tenho um estádio muito louco, lá eu ouvia aquilo e falava, cara, que delícia ver esse negócio demolido aqui no chão, cara, os entulhos. Eu falava, nossa, que ficava parado olhando, tá bem encantado com os escombros. Mas o mano joga pra torcida, ué. É, pois é. Você acha que o mano joga pra torcida? Engraçado, né? Mas aqueles entulhos que ele fala, foi tudo pro teu estádio. Legal, né? Aliás, foi uma reforma muito bem feita. Hoje o estádio mais bonito. É, mas incrível, né? Só faz reforma quem tem casa, né? Vocês não tinham, né? Vocês não tinham casa, vocês não estavam acostumados com isso, né? Mas ele falou de modo, velho. É, não tem, não tá acostumado com casa. Eu entendo. Ô, Busato! Eu entendo. Um abraço pra você, obrigado pela audiência, deixa o seu palpite. Falou, Sandrinho, hoje vai ser 1-1. Respeitando tranquilo. As estatísticas. Tá medo, né? Quem tem medo, né, Busato? É, Busato. Busato não tá sendo nada, Busato. É, se for 1-1, ajoelha e agradece, hein? Pode rezar aí. Então tá bom, Diego. Um abraço pra você, cara. Falou, pessoal. Dá pra tudo aí. Valeu, mano. Vamos lá, segundo ouvinte no momento Sem Parar. Sem Parar ainda mais fácil. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! Não é só chegar e dizer pro seu Bento, fala de nós. Tem que se orgulhar por ter conquistado o clube da voz. Tem que ser humilde, não ser teimoso como o Neandertal. E reconhecer que o seu porquinho não tem mundial. Aguenta a zoeira do mano, que é um chupador de cano como o Marcão diz. Sua vida é só maba, parceiro. Se sai a mulher do dinheiro, vocês vão cair. Sensacional. Bela muito letra, bom, hein? Cara, ela foi bem, velho. Cara, foi bem. Demais, Aone. Trouxa, hein? Alô. Demais. É um babaca. Alô. Alô. Quem fala? Aí é ela. Chupa. Chupa, Iris. É a Iris. Chupa. Ih, rapaz. Vai ela aguentar ligou. Agora, senhor. Calma, vamos ver quem é. É a Iris. Chupa, Iris! Chupa! Ô, Sombra, deixa eu te perguntar. Você tá se gabando tanto dessa vitória. Qual é a colocação de vocês no campeonato? Ô, Vieira. Sabe quem ligou aí, velho? A Olivia, lembra? Pô, pai! Me diz qual é a colocação de vocês. Não importa. A colocação é aquela. Quarto, né? É aquela que nos mantém longe. Longe do rebaixamento. Quando? Dane-se. Mas você falou muito, Cris. Quem era que tava... torcendo pra sair da zona de rebaixamento também. Não importa. Você falou muito, até apostou. Vocês estão achando que já ganhou o campeonato? Agora 6 anos que vocês não ganham. Nós não ganhamos, mas com certeza vocês também não vão ganhar. Agora sim, ó. Uma salva de palmas pra eles, quem é que tá melhor? Não interessa. Qual é a colocação de vocês? Vocês vieram com o time titular pra cá. Tomaram uma naba. Vocês vão jogar quarta-feira contra o Fluminense, cansado, e vão tomar outra naba. Ó, quem montou o time milionário esse ano? O Flamengo. Então, fica quieto aí, ó. Você veio aqui toda pimpa, né? Vamos ganhar. Os mulambos há 6 anos não ganham de São Paulo em São Paulo. Bem seis. Como é? Aliás, ó, teu timinho é um freguesaço de São Paulo. Freguesaço? 6 anos. É freguesaço. É freguês? É freguesaço. É! Pra quem tá tentando sair da zona de rebaixamento? Não interessa, é freguesa. Você tá vendo? Olha não a draga que nós estamos, vocês perdem. Então, não interessa. Você tá querendo tirar o foco, Iris. O confronto é São Paulo e Flamengo, não é posição no campeonato que a gente tá discutindo aqui. Então dá uma chupada. Sim, mas vocês estão se gabando de uma vitória de 2-0 pra um time que tava prestes a cair. É sinal que vocês estão mal, né? Ué, mas vocês não estavam lá em cima? Não, mas a gente tá em sexto, a gente não saiu de lá ainda. Então, mas vocês não estavam cantando bola, cantando vitória, que vai ser fácil? Melhor ficar na zona tentando sair de lá. Opa, para, você tá mudando de forma. Olha, só tem uma coisa pra falar. Eu esperava mais de você, hein? Ô, Mota, só tem uma coisa pra falar, cara. A Iris é sensacional, velho. Pô, o Flamengo perdeu e ela ligou. Ela ligou. Não é pra qualquer um, não, velho. Ela chegou e falou assim, hoje eu vou ligar lá pra eles me esculacharem. Então, mas isso é... Mas, Oveira, eu vou ligar lá. Mas, Oveira, isso é porque ela tá mudando. Eu assumo que perdeu e jogou mal. Mas o São Paulo não jogou tão bem assim também, não? Não. Oveira. Mas tem um daí. Mas tem um critério que chama gol. E nos gols nós ganhamos. E outra. Não vale, né? O Vieira tá ferrado. O Vieira. Não, pode desconta aí esse. Tudo bem, desconta aí, 1-0. O Vieira tá falando aí que a Iris é sensacional. Ela não é sensacional, ela é sadomasoquista. É diferente. Você gosta de sofrer. Mas masoquista. Que clube, que time, que torcedor que não sofre? Me diz. Mas, ô Iris... Não, o RG não sofre. O RG não sofre, o RG não tem dor, o RG não respira. Mas isso é por causa da morfina. Mas isso é por causa da morfina. Conheceu o médico no ano passado. Ô Iris... Oi. Você tá fazendo essa festa toda, mas o teu time tá correndo risco um bosque de perder posição pro Botafogo e pro Vasco da Gama. É verdade. Hoje vou ter que... Infelizmente, né, vou ter que torcer... Pro Corinthians. Não, que torcer pro Corinthians. Porque se o Botafogo ganha, ele passa. Não adianta só torcer. O Vasco tá subindo, hein? Não, não é feio. É torcer contra mesmo. Quem nunca fez isso? Ih, mas imaginou se o seu milionário Flamengo não conseguir nem na pré-Libertadores? Aí fica questão de Libertadores e o Flamengo tá decepcionando de verdade. Já, não é de agora, faz tempo, viu? Faz tempo que não ganha mas também nada, não adianta aí, nunca ganha. O Flamengo foi bem na Libertadores, vai, em 81 foi bem. Em 81 foi ótimo. Aí eles não tinham nem nascido, tadinho. Pior que não. Pô, o melhor título que vocês não viram, velho. Oi? Ô, Iris, mas fica tranquilo, você tá triste? Hoje o teu marido vai ficar triste também. Não, eu não tô triste, porque meu time tá em sexto lugar. Isso é bom? Diferente de outros, né? Nossa, que legal. E se terminar em sexto, vai ter até festa. É, né? Nossa, que legal ficar em sexto. E se ele fica brigando aí, eu vou ser campeão, hein? O outro aí, toma cuidado aí, ó. O outro aí. Ô, meu primo, dá um jeito nessa mulher, velho. Dá um jeito nessa mulher. Quem jogou bem foi o Palmeiras, né? Mas aí é nós, né? Mas aí o Grêmio era reserva, né, Iris? É com nós, é verdão. O Grêmio era... O time do Grêmio era reserva? Não importa. É o Grêmio, não importa. Ah, mas assim é fácil também, não é não, Dodô? Quero que se dane. Ganhar o time reserva é beleza. Mas daí, o Palmeiras colocou... Então vamos lá, o Palmeiras colocou uma arma na cabeça do Renato Gomes, coloca reserva? Não. Então que se dane. Aí não, também não, né? Passamos o carro, toca a camisa oficial do time. Passamos o carro. Não, mas na verdade o Palmeiras jogou muito bem. Essa rodada... Não, essa não. Três rodadas jogando bem. Assim, é porque eu vi o jogo de ontem, só um pedaço, né? Vemos jogando bem a três. Não vi os jogos anteriores. Você não viu o Flamengo. Mas jogou bem sim, na verdade jogou bem sim. Flamengo realmente não jogou bem, mas o São Paulo não jogou aquele futebol também, não. Mas também foi suficiente pra ganhar desses caras aí, ó. Não precisou de muito pra ganhar, né? Iris, se conforma, você é freguês de São Paulo. Essa questão de ser freguês ou não, isso pra mim não importa. Lógico que importa. Às vezes você perde. Eu tô pra te falar que você é freguês de todo mundo aqui da mesa. Nossa, viu? Freguesona. Aqui não tem ninguém que perde pro Flamengo, não. O Corinthians, apesar de que hoje não tem corinthiano, né? E saiu todo mundo. Graças a Deus, Corinthians perdeu pro Atlético Goianiense, perdeu pro Vitória, pro Bahia, só pra time pequeno. Mas aí, Flamengo, Corinthians, tudo a mesma coisa, mulambada. Tudo igual. São Paulo é rico. Não tô dizendo isso. Mas a gente tem estádio. A única coisa que vocês comemoram é tudo que tá grande. Tentando sair da zona, é engraçado. Não, mas a gente tem. Tentando dinheiro assim e vive lá. Faz... A gente nunca teve ajuda de governo, 300 patrocínio anos que vive do cheirinho. É. Ô, ô Iris. Tá trocando o desodorante, hein, Iris? Tem muita gente falando mal do Rueda. Você não gosta dele, do técnico? Eu gosto. Falando assim, que ele errou. Ele tá fazendo... Assim, porque o cara começou agora, não é? Não dá pra você falar tanto do trabalho dele porque ele entrou agora. Mas assim, pelo que eu pude ver, ele tá fazendo um ótimo trabalho, sim. Ah, mas vamos ver com o tempo, né? Vem cá, o cara gosta de inventar. É, então eu ia perguntar pra você, a outra ele pergunta inventor, é, você acha que ele escalou errado? Ele é meio Osório, às vezes. É, né? Ele escalou errado contra o São Paulo. Não, ele meteu lá... Bola ele, colombiana, né? O cara, em vez de já colocar o Lucas Paquetá... É, então. Aquele queda... menino é horrível. Quem? Pelo amor de Deus. É muito ruim. É ruim? É ruim. É só falar bem dele? É muito ruim. Eu acho que isso é uma corneta de primeira, viu? É, você também. Não, é corneta, eu não gosto do futebol dele. Corneta não de gosto, primeira. Não, não gosto, não gosto. Opa! E o jogo contra o Fluminense? Vai ser quanto? Vai ser na quarta, né? É. É, vamos ver, né? Assim, apesar de que o jogo vai ser no Rio, não é? É, no Rio, é. Mas assim, eu não sei como é que tá o time do Fluminense, assim, não vejo muito o jogo deles. E assim, eu não tenho ideia se tá bom, se tá ruim, se tá mais ou menos, assim. Eu acredito que vai ganhar, assim, um placar apertado, né? 1-0, 2, eu acho que 1-0 acho que tá bom. Mas vai ser um jogo bem difícil, viu? Ainda mais vindo de derrota agora pro São Paulo, assim, não vai impactar tanto os jogadores, mas acho que vai ser um jogo difícil. O Guerreiro vai jogar? Será? Eu acho que vai, porque ele foi poupado nesse jogo, acho que pra jogar a Sul-Americana. Ah, com certeza. É, ele foi poupado nesse. Apesar de que o Guerreiro também, vou te contar, viu? Tá só por Deus. Tá devendo, hein? Nossa, tá devendo, hein? Muito. Não, mas o Guerreiro do Flamengo não é o Guerreiro que jogava no Corinthians. É um futebol totalmente diferente. Sem ânimo, sem vontade de jogar. Tá muito diferente. Bom, eu sinceramente espero que vocês comam uma naba do Fluminense. São Paulo fez a barba, né? O Fluminense vai eu fazer o cabelo. Eu tomara que o São Paulo caia. É, mas vai ficar torcendo. Pega uma cadeira. Pega uma cadeira aí pra você não se cansar, viu, Iris? Pega uma cadeirinha aí pra você não se cansar aí, viu? Sua ante, pega mesmo aí, ó. É uma mania de ante. Isso é torcedor, filho. Nossa, se eu gosto de um, eu não gosto de outro. Ante, isso. Nossa, Iris agora jorrou no Maracanã. Obrigado, hein? Pega um balde lá pra gente limpar o Maracanã. Bando de bestas. O pai do meu marido é botafoguense. Tá lá no estádio assistindo Corinthians e Botafogo. Boa sorte pra ele, então. Nada melhor pra ele fazer também. Tem gente que levou extintor hoje pro Botafogo. Ah, né? É. Vai apagar o fogo, mas tá frio lá no Rio. Vamos tentar, né? É, mas vou dizer, viu? Hoje o dia tá fogo, viu? E Botafogo nisso, hein? Hoje tá frio e choveu, porque o São Paulo ganhou uma que preste, né? Nossa, mas ele de novo, hein? Ô, Iris, antes de... Tá dando umas porradas no despeitado, hein? Tá muito despeitado, hein? Ô, Iris, antes de você se despedir aí, mandar seu placar pro jogo de quarta-feira, Flamengo e Fluminense... Tá muito despeitado. Fala aí pra nós aí. Pô, pai, fala aí. Ah, não, isso é chato. A voz da Olivia Palito, velho. Olivia Palito. Opa, ai... Ah, todo dia de clássico no McDonald's. Ah, boa. Ganhei um par de vouchers da Mac oferta McDonald's, tá bom? Valeu, meninos. E o placar pro jogo quarta-feira? É, 1-0 tá bom. O jogo vai ser difícil, mas vamos torcer pra ganhar, né? Então tá bom. Ô, e consola aí o seu marido aí, o Galinha. E o pior é que eu tenho que torcer hoje pro Corinthians, porque senão o Botafogo faz do Flamengo, né? Infelizmente. Você tá maluco. É 2-0 hoje, 2-0. 2-0 Botafogo? Boa, garoto! Botafogo, Botafogo, campeão! Vai, Iris, vai! Tchau. Pior que é o segundo time, né, pô? Ah, sei. Tá bom. Então tá bom. Abraço. Falou, tchau. Falou, mano. Abraço. Valeu, abraço. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Tá. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando, sem parar sua vida. no seu tempo. Dudu, eu quero me casar. Ô, minha de filha, novo? Você diga com quem? Eu quero me casar com o Mano Coveiro. O Mano Coveiro, você não casa bem. O Mano Coveiro embucha os outros por dinheiro. E aí depois vai embuchar pra você também. Dodô, eu quero me casar. Oi. Ô, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com RG. Com RG, você não casa bem. O RG já é de idade e usa fralda. Meu Deus. E limpa a fralda, você não limpa bem. Dodô, eu quero me casar. Ô, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o Vieira. Com o Vieira, aí você casa bem. O Vieira é gaúcho e é gremista. Do que você gosta, ele ama também. Aê, gosto, é. Sensacional. Chupa, eu gosto de uma veia. Olha, calma, calma. Que isso? Sem malcriamento, alô. Alô. Quem fala? Tá rindo, né, o vagabundo? Beleza, Renato? Ô, Renato, tudo bem? Beleza. Renato do quê? Renato Araújo Nascimento, Renato Gazú. Renato é o codinome. Da boa, hein? Da boa, Gazú. Ah, nickname, Renato Gazú. Gazú combina bem. Você gosta, eu sei bem, viu? Isso. Eu tô vendo que você sabe. Ô, Renato, quantos anos você tem? 3.7, Dudu. 3.8, né? Fiz agora em outubro. Ah, então mudou. RG, não é mais 3.7, 3.8. 3.8. Muda. Agora eu tava feliz, mas agora eu já fiquei chateado. É, eu sabia. Eu sabia que ia mudar. Por que, RG? Porque a Gazú vai aumentar de novo. Ah, sensacional! Sensacional! Salvou! Vamos falir, RG. Porra, velho! Toda semana, hein, velho? Porra, daqui a pouco tá 10 conto, meu. Porra. RG é sensacional. Tá louco. Tá bom, ô, meu velho, e o bairro? É São Miguel Paulista, Dudu. São Miguel, São Miguel Paulista. É nóis, São Miguel. São Miguel. E o time? É nóis. Timão é o... Rapaz! Tem alguém que tá tremendo. Tampa... Vê o que suco aí, velho. Tia, onde? Tampa... Eu liguei pra protestar, cara. Esse monte de corintiano Nutella que tá ligando aí. Com medo do Botafogo, mano. Não, pelo amor de Deus. Mas não são Nutella, são conscientes, o Renato. A tampa da chaleira vai Nutella, subir hoje. Pelo amor de Deus, Marcão. São conscientes, mano. Os caras ligando aí tudo. Com medo. Ai, que eu não sei. Vai ser empate. Ah, eu tô com medo. Mas pra você ver. Quando no... do Botafogo. Quando meu irmão não tá aqui pra influenciar a opinião do ouvinte corintiano, o cara liga aqui consciente. Aí quando o mano tá aqui, ele fica inflando aí, fazendo, põe o We Are The Champion aí, não sei o quê. Malandro. Mas e você... o mano tá certo, pô. Não, o mano tá certo. Você ainda tá contaminado, pela influência negativa do mano. Exatamente. Imagina, boa, Marcão. E eu vou te falar, Marcão, eu tava pra ligar aí quando o Corinthians ainda estava na Sul-Americana, que eu ainda queria discordar do mano. Porque o mano, o seu irmão, tava muito incoerente. Ah, é? Ele tava falando que o Corinthians tinha que abrir mão da Sul-Americana pra ficar jogando o Brasileirão, mas eu não acho certo não, cara. Ele vivia falando que time grande não tem que abrir mão de nenhum campeonato e tal. Nossa, que deitada que deu, mano. E aí, agora depois ele veio com esse papinho, não, tem que abrir mão pra ficar no Brasileirão. Não tem que abrir mão, não. O time grande tem que disputar tudo por igual, não tem essa. É que nem o Grêmio tá fazendo. Não, mas é diferente. O Grêmio vai sair também logo logo. O Grêmio priorizou. Olha o cara gritando, mas é o que ele tá falando. Logo logo. É, sabe o que te resta? Te resta secar, velho. Seca bastante. Abrindo as pernas pro Palmeiras. Mas peraí. É mesmo, hein? É verdade. Então deixa eu fazer a seguinte pergunta. Verdade, o Grêmio tá colocando reserva. Então, peraí, deixa eu falar um negócio aqui, ó. Abriu as portas. Quando o Grêmio jogou com os reservas com o Palmeiras no turno, o Corinthians gostou, né? Achou legal. Achou legal, né? Agora não gostou, né? Chupa, trouxa. Não, mas não tem mesmo, né? Não tem mesmo. Jogar com o time reserva. Ué, mas no primeiro turno vocês comemoraram. Primeiro turno vocês comemoraram, né? Ô, Gazú. Fica priorizando. Ô, Gazú. Eu não gosto também. Pra você, hoje é o jogo ou ainda não? Não, RG, hoje pra mim é o jogo. E vencendo hoje já chupa pra geral, cara. É mais 9 pontos ali, ninguém alcança mais, não. Hoje é o jogo, não tem essa de esperar, ah, hoje também vai perder e o jogo principal é Ponte Preta. Não, todo jogo é uma final, não tem essa não. E vai ganhar hoje, põe aí, 3-0 hoje, no Engenhão. Ô, Gazu, eu também acho que hoje é o jogo, cara. Tem que ser com a Maria ganhando atrás da horta. Ô, Gazu, e quem que você acha que faz o gol hoje, Pimpão ou Brenner? Você é um fanfarrão, né? Porra, velho, responde, pô. Tem um aniversariante, é o Pimpão, hein? Vamos fazer assim então, ó. Vai ser dois do jogo, um do Romero e um do Pimpão pelo aniversário dele. Tá? Pô, vai ser 3-1, velho. Falando 3-1 em Coringão. Falando em atacante. Eu tenho um de lambuja pro aniversariante aí, tá bom? Aniversariante. Falando em atacante, ô Renato, Mendonça, Speed Mendonça, que tá lá no Bahia, tá mostrando a bicoleta aí pra querer voltar pro Corinthians. Você queria ele de volta ano que vem ou não? Cara, o Speed Mendonça é ridículo, velho. Ele só corre, mano. Eu tenho uma raiva quando esse cara joga. É velocista, né? Velocista. O Vinte é muito bom, velho. É velocista e quando pega a bola se perde, cara. Meu Deus, Bolt. Lá no Bahia ele mete uns golzinhos lá, né, velho? Pois é o famoso jogador de time médio pequeno. Cara. Não dá. Não pode sofrer pressão. Se sofrer pressão, joga ele. E outra coisa que o Mano também tava falando, o Júnior Dutra aí, que eu não sei se a contratação vai firmar mesmo ou não. Miou, hein? Pô, pelo amor de Deus, cara. Mas não ia ser uma... Mais, pra frente, cara. Mas não ia ser uma dupla de ataque bacana? Speed Mendonça e Júnior Dutra? Na Libertadores. Perfeito, cara. Ia assustar todo mundo. Aí eu queria ver... Não passa eu queria... na Libertadores. Aí eu queria ver o... na Libertadores, os adversários olhando lá o Coringão. Ataque, Júnior Dutra e o Speed Mendonça. Pelo amor de Deus, Aí eu queria ver o overall do Corinthians ir pra 4.2. Ô, Gazu, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Deixa o seu palpite pra logo mais. Quanto que ganha o Botafogo hoje? Não, que isso é louco, mano. Eu vou dar 3-1 pro aniversariante fazer um gol ainda, mas é 3-1 pro Coringão hoje. Boa. Mandar um abraço pra vocês, cara. Eu escuto vocês também desde 2000 e lá vai fumaça. Eu tenho o CD de vocês da Volkswagen ainda. Primeiro Big Brother, olha aí. Opa! Cara, vocês são fantásticos. Fantástico. O do McDonald's é todo dia de clássico no McDonald's. Tom. Isso, você ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Valeu, cara. Deixa eu mandar só um abraço aí pra galera do futebol, do Clube dos Operários, do RG conhece lá, da Vila Maria. Na ponte da Vila Maria. É, da ponte da Vila Maria, galera lá do Fute Sagrado da Vila Maria lá. Mandar um beijo pra minha esposa. RG, manda um cartão tapa na camurça aí pra Maísa. Maísa? Ah, o Gazuque aí da Maísa. Hoje a Maísa vai cantar Meu Mundo Caiu. Sensacional. Hoje, hein, Maísa? Sensacional, cara. Vocês são demais, impagáveis. Um abraço pra vocês todos aí. Valeu, cara. Obrigado. Esse foi o momento sem parar, o sem parar de tantas novidades para os seus clientes. Agora você pode comprar o sem parar de uma maneira diferente. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. É isso aí. São mais de 1000 pontos de venda. Então, quando você encontrar um display do Sem Parar, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens, é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais só nas concessionárias Ford. Estádio 97 também no oferecimento de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue. Com um hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Vamos lá, que tem cornetada! Boa! Tem cornetada, sim, senhor! Manda! Corneteiros, do Estádio 97. Alô, Marcão, já que não teve nenhuma novidade nesse final de semana, São Paulo ganhou, o Corinthians vai perder o campeonato pro Palmeiras, já que o futebol tá muito monótono, nos conta uma coisa, afinal, você pegou a Juju na festa ou não? O mundo quer saber! O mundo quer saber quem é o sem camisa. Você encontrou a Juju ou não? Na realidade, quando eu olhar ou não nessa piscina aí? Quando eu cheguei lá na feira, lá tava em um dos estandes lá, tirando foto lá com o pessoal, dando autógrafos lá, mas eu não consegui chegar até ela naquele momento. Mas pra quem não sabe, aí ela se reconciliou com o senhor Felipe Franco. Quer dizer que você tomou um chifre antes de pegar ela? Na realidade, não. Fico muito feliz, cara. Você tomou já um chifre sem? Eles estavam separados há 9 semanas. Você motivou a volta? Na realidade, sim. Eu fico extremamente feliz, cara, porque eu fui o responsável, entendeu? O cara pipocou, né, Marcão? É, porque assim, ó, eles estavam há 9 semanas separados. Aí, quando a Juju veio fazer o programa aqui na rádio... Ele tava ligado. Eu dei aquelas famosas pedradas, by Marcão, entendeu? Ela gostou, entendeu? E ele ligado. E aí o cara, tipo, falou, opa, agora eu me coço ou perco, entendeu? Porque, malandro, a hora que eu chegasse lá, mano, podia fazer uma pirâmide. Ele sentiu que a concorrência era poderosa. Você entendeu? Aí que acontece, Marcão, tipo... Marcão já tava no trampolim. Já tava lá, quando gente. O Felipe falou assim, deve ser aquele o corintiano, frouxo, não pega nada. É, aquele lá falou, não, é o São Paulino, lá assim. É o outro, rapaz, é o que aí, vai pra cima. Eu fui o maior incentivador de Felipe Franco lá na realidade, porque Marcão, ele chegou lá... Saldo do evento. Marcão. Eu não peguei a Salimene, mas peguei uma Juju ali, que eu vou te falar. Ah, legal, ela é bonita, Marcão. Show de bola, legal, gente finíssima. É. Sai com ela aí no meio de semana. Transarino. É isso aí, moleque. Inclusive, Sombra, queria mandar um abraço aí pra todo mundo que tava lá na feira. Pediu pra tirar foto lá, pediu pra mandar abraço. Inclusive, o Domênico. Oi. Essa Juliana aí é ouvinte sua aí, palmeirense, pediu pra você mandar um beijo pra ela. Grande Juju. Show de bola. Beijo, Juju, é e nóis. Um abraço aí pra todo mundo, aí pra toda a galera que, inclusive, não iam na feira. Ficou sabendo por ouvir aqui no Estádio 97. Que legal. Então engraçado como um programa de futebol, às vezes, só pelo fato de falar, cara, você já consegue abranger um outro público. Outro estádio, né? Sim, com certeza. É, que é, eu vou te falar. Então, galera, um abraço aí. Desculpa aí, eu não vou falar o nome de todo mundo, porque eu tava sem o celular, tava sem bateria lá, e se eu falar o nome de alguém e deixar de falar de algum outro, a pessoa vai ficar chateada. Então, um abraço pra geral aí, firmeza? Valeu. Tamo junto. É de programa de televisão? Hã? Ele quer mudar de assunto, não fala, não pode. Não. Ah, não sei, estão perguntando aqui. Estão querendo saber se ela faz TV. Na realidade, ela tava em um dos estandes lá. Sim. Aí, tipo, eu tava tirando foto lá com o pessoal. Aí ela chegou lá, ela falou, que legal, você é da rádio, né, tal, não sei o que. Ela chegou. É. Ela mudou, hein, Marcão? Aí, o engraçado quem é que... Quem diria, você com, falei só que você com pastel, fazer hein? Estádio, tá você vendo? Com a garapa, um pastel, olhando pras faxineiras, hein? Quem diria, hein? E aí o engraçado foi que ela ficou, tipo, ela falou pra mim, pô, não sabia que você era tão engraçado pessoalmente quando saiu na rádio. Porque, na realidade, ela chegou pra mim e um das ações desse... stand era falar o nome da marca e o que ela significava em uma palavra pra você. Aí todo mundo, um suplemento, né? Aí tipo, o que significa essa marca pra você? É foco, outro, é determinação, outro, sei lá, explosão. Aí ela chegou pra mim, pô, o que a marca significa pra você? Ela tava com o colã da marca. Aí eu só olhei pra ela e falei, delícia. Aí o stand lotado, pedreiro, olha pra quem que ela vai perguntar. O Pedroca mandou uma cantada dessa no meio do estreito, todo mundo ouviu. E aí na hora do show do Lucas Louco foi daquele jeito, né, irmão? Tá certo. Show de bola, valeu, galera. Última cornetada de hoje. Mano, parece ser um cara legal, mas quando o assunto é Corinthians, aí ele vai mal. Diz que o timão vai terminar em primeiro. Acho que ele esqueceu que o atacante é o Romero. Conheci. Nossa, que deitada. Um groselha em forma de guri. Conheci. Um groselha em forma de guri. Muito bom, muito bom. Romero não joga hoje, só lembrando. Não joga hoje? Mas eu quero falar de HDI, agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Muito bem, RG, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? É ele, Renato Gazú. Boa, Gazú! E quem ganhou a camiseta Estádio 97 Tente Beach? O Pimpão. Começou, hein? Diego Busato. Tá certo.

Ouviu Energia 97. Campos Machado. Meu amigo, minha amiga, hoje no Brasil só se fala no que é velho e no que é novo. O que é velho não serve para mais nada. E só o que é novo seria a salvação. Mas não é nada disso que está acontecendo. O velho continua velho e o novo nunca foi novo. Então vamos falar do que está dando certo. E o que está dando certo, de verdade, é o PTB. Um partido com história de cara nova, experiência, amor e coragem. Você tem um carinho especial pelo seu Ford, né? Tem até apelido pra ele. Aqui na Ford você pode ficar tranquilo. Conhecemos seu carro tão bem quanto você e sabemos o que ele precisa. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$177 ou 3 parcelas de R$59. Isso mesmo, apenas 3 parcelas de R$59 nesse mega combo, já com mão de obra incluída. E mais, confira também ofertas incríveis para a troca de amortecedores e jogos de pastilhas de freio. Passe em um distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Sou Conte Lopes, vereador em São Paulo. Continuamos lutando contra o crime. Por isso, defendemos a extinção da Cracolândia. Não podemos mais aceitar que o crime organizado atue livremente no centro de São Paulo. O novo PP defende a rota na rua e o fim da Cracolândia. Por mais segurança pública, um novo PP está surgindo. Partido Progressista, Lei 9096/95. Energia 97 apresenta... Quê? Cê não sabe? Eu tava pensando em fazer uma maratona de filmes outro dia. Tipo de Harry Potter? Eu amo Harry Potter. Não. Chega de Harry Potter. Eu tava falando numa maratona temática dos filmes que custaram barato. É, pra que isso? Tem algum bom? Cara, você ficaria surpreso, de verdade. Aliás, vamos fazer uma lista de filmes low budget que lucraram bem demais. Começando com Super Size Me, A Dieta do Palhaço, em 2004, que custou 65 mil pra fazer, pro cara comer os Mac lá, e rendeu 29,5 milhões de dólares. Nossa, me deu fome falar desse filme. Vamos comer? Você acabou de comer, cara. Super Size não é pra você não, mano. É o filme. E Atividade Paranormal, claramente custou 15 mil dólares, claramente, né? Você viu? É. E rendeu 193 milhões. Cara, é filme de terror, tipo, fan-made, velho. Mano, e você gritou assistindo bastante, não é mesmo? Espalha. Mas o maior de todos foi A Bruxa de Blair, de 1999, que custou 22.500 dólares e retornou 248,3 milhões, cara. Cê é louco, pega esse lucro, bruxão. Entendeu? Ai, bruxão de Blair. Ah, por favor, para, vai. Mas aí, você tá querendo saber de mais curiosidades bizarramente inúteis? Porém, incrível, interessante. Então fica ligado na Energia 97, que a gente tá sempre passando por aqui. Meu nome é André Spinelli. Gustavo Fávaro, nós somos do Cê Não Sabe. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Você não sabe? Right now, non-stop hit music. Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. You start dancing. Night Sessions. Like that house music. House music. Feeling the house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. E o Night Sessions começa nessa segunda-feira. Boa semana e boa noite pra você que tá aqui sintonizado nos 97.7. Daqui até às 10, house music de qualidade. Primeira hora é dele. Aliás, tô muito surpresa do senhor estar aqui hoje, Leonardo Ruas. Olha, eu vim só por causa de você. Ah, que amor. Eu vim por causa de você, essa é a verdade. Chegou da Bahia hoje. Cheguei da Bahia. Nossa, tava 30 graus lá. Eu desci do avião e falei, meu, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Deixa eu ver quantos graus que tá aqui em São Paulo, porque tá muito frio. Enquanto você vai vendo os graus, eu queria mandar um beijo pra Fernanda. Beijo pra Fernanda. Sabe quem é a Fernanda? Sei. Quem que é? Sua noiva. É, minha futura esposa. Tá vendo? Olha só. Ela tá me ouvindo e eu vou dedicar uma música pra ela, uma música que eu fiz. Ainda não é a música dela, mas é uma música que eu produzi esses dias. Ah, que amor. Eu vou dedicar pra ela. Pronto. Foi fofo isso, hein? Isso é muito fofo. Tá 14 graus em São Paulo, 14 tá? graus. Bom, eu saí de 45 pra 10. Incrível. Eu vou falar pouco hoje, eu quero tocar. Então toca. Vamos. Essa primeira é Vincent Floyd. A música é Your Eyes. E aí, como eu disse, eu vou tocar uma música que eu produzi semana passada e no final eu falo mais. Beleza, então. Vamos. Leonardo Ruas na Energia. Night Sessions. Maybe the best thing that ever happened to me.